Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches bees just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Tripcast. Bem-vindos a mais um Tripcast, e hoje estamos aqui com o sacerdote da meio-deusa... Meio-deusa não, né? A meio-deusa, Everton. Meio-deusa não, completamente deusa. E também estamos aqui com o aposentado Magaren. E também aquele que, apesar de ter duas pernas, só dá mancada, o Eric. Meu Deus. Muito bem. E hoje, somente os fortes sobreviveram pra gravar? Como é que é? Só os verdadeiros sobram no final. Muita sabedoria de uma vez só é difícil. E hoje estamos pessoal, aqui. Pessoal que está acostumado a ler coisas superiores, Peter Stark, quando vai ler o Homem-Aranha de verdade, sabe como é, né? Esse podcast representa exatamente o que a Garota Aranha foi durante toda a sua história. Pois é. Um título excelente, mas com o público reduzido, digamos assim. Por diversos fatores, né? Mas a gente vai falar sobre isso. E como o Everton já comentou aí, o tema desse podcast é a Garota Aranha, né? Que, coincidentemente, na verdade, a gente tentou gravar esse programa várias vezes, né? Essa deve ser a terceira ou quarta vez que a gente tá tentando. Agora eu acho que vai, né? E, coincidentemente, a Salvati tá lançando aí, né, lançou, na verdade, né, um encadernado da Garota Aranha, então casou tudo, né, a gente resolveu finalmente gravar, né. Pois é. Vamos descobrir quem que é. Eu já tinha lido tudo há um zilhão de anos, o Everton também leu faz tempo, nós dois somos fãs. Então, o Eric tá entrando nesse mundo agora, daqui a pouco ele vai estar com a Meideusa, igual ele ficou com o Spider-Man. É, um é o Aranha original, a outra é a Garota Aranha original, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que antes de a gente entrar exatamente na história de Garota Aranha, como que surgiu e tudo mais, é interessante dar uma visão geral do que aconteceu no universo 616 em relação a Peter, Mary Jane, gravidez, o nascimento da filha e tal, que foi tudo ali no meio, ali pro final da Saga do Clone, né? Inclusive a gente já gravou o Tweepcast sobre Saga do Clone e tudo mais, mas é interessante dar uma relembrada nisso aí, né? Então, quem quer comentar brevemente o que aconteceu com a... Então, as histórias do Aranha, ao longo dos anos 60, 70, 80 e 90, ela vinha evoluindo. O personagem começou a criança, praticamente, adolescente, foi crescendo, foi pra escola, foi pra faculdade, começou a trabalhar, namorou um monte, quebrou o pescoço de umas, casou com outras, casou com a Mary Jane, e assim a vida seguiu até seguiu o curso normal. Vamos dizer assim. Até que, no início da Saga do Clone, um pouco antes, exatamente, a Mary Jane descobriu que estava grávida. E durante toda a Saga do Clone ficou aquilo de... Ah, ela tá grávida, agora apareceu outro cara que fala que é o clone. É o verdadeiro, eu sou o clone, paciência. Então eu vou sair daqui. Mas aí os leitores são bosta e ficam reclamando de tudo. Não dá pra evoluir, aí a gente volta de novo, traz o Peter de volta. Ficou nisso até que no final da Saga do Clone a Mary Jane perdeu o bebê. Então ela acha que perdeu, né? É o que a gente vê. É, falam pra ela que ele Sim, perdeu. Porque a gente vê um Peter. Médico suspeito, né? Que aparentemente, pelo que a história deixa entender, ele foi mandado ali pelo Norman, né? E que é aquela. E daí aparece a enfermeira médica, que é uma personagem misteriosa, né? Que começa a aparecer nas edições. E ela tá sempre perto de algum bebê, assim. Tipo, as histórias continuam, como se eles tivessem perdido o bebê e tal. E as histórias continuam acontecendo. E sempre, em uma edição ou outra, ali aparece essa mulher misteriosa, com cabelos brancos. E perto de alguma... Tipo, como se estivesse cuidando de alguém, assim. Alguém que não fala, alguém muito pequeno. É a lógica, né? E daí as coisas começam a cada vez ficar mais frequentes, assim, essas aparições dela. Até que na edição 200, nós temos o ponto de virada pra... Na edição 200 de abril, que eu digo, né? Que aconteceu esse ponto de virada, assim, pro universo MC2, que seguiu pro universo da Garota Aranha, enquanto uma coisa muito importante, né? Que define o segmento do 616, que no caso é o Peter recebe um chamado lá, tem uma luta final com o Duende Verde, e ele consegue resgatar essa pessoa, né? Que ele descobre que é May Parker. só que no universo da Garota Aranha, o que é lógico, quem foi raptada foi a pequena May, e ela tá lá, né, e ele resgata ela, enfim, pronto, acabou. E enquanto no universo 616, ele resgata a tia May, por algum motivo que a gente não sabe, né, já que ela teve uma história de morte ótima, e enfim, não sei porquê. No MC2, quem resgata a May é o Kane. É o Kane, né, é o... Fazendo uma, só voltando aqui um pouquinho, né, só limitando um pouquinho ao 616 só por enquanto, o ponto é esse, né, a tia May tinha morrido, e aí tem todo esse papo de, nesse ponto que o Everton falou, eles falam que a May foi raptada, tal, tal, tal, e como eles falam que a May foi raptada e a tia May morreu, obviamente é a filha do Peter, né, que tem o nome de May em homenagem à tia, só que quando ele chega lá, na verdade era a tia, né, e aí eles falam que a tia May que tinha morrido, na verdade era uma atriz e tudo mais, tal, e essa então, a história que aconteceu. O motivo, o motivo da Mulher Misteriosa estar na sala de partos da Mary Jane é basicamente, não sei, porque tá lá pra tá... É, porque é a saga do clone, né? Tipo, era... Exatamente. Eles sacrificam... O problema, a saga do clone, ela é considerada no MC2, né? A saga do clone, tipo, o que aconteceu lá tá válido. O problema é o que veio depois. O Eric, a maioria das pessoas fala, a saga do clone, que é uma bosta, a saga do clone. Mas vamos lembrar que todos esses problemas, essas porcaria que fazem, é pós-saga do clone. Sim, o que eu tô falando... São as consequências da saga do clone que são mal manejadas. Eu quis dizer foi, a saga do clone teve, isso eu acho que todo mundo sabe, né? Ela tem várias coisas que foi sendo colocada no meio dela que, no final das contas, nem os roteiristas sabiam direito o que estava acontecendo, né? Esse caso da Alison McGrain aparecendo e pegando, raptando, teoricamente, a May e tal, teoricamente era pra ter gerado alguma história que eles desconsideraram depois, né? Então é um dos... Né? Alison então... McGrain, pra quem não isso... sabe, é a mulher que eu falei, que é. Exatamente. Que é a mulher a velha lá que raptou. Isso meio que sempre aconteceu. Vamos lembrar que na fase do Macabro lá, tava tudo caminhando pra ser o Kingsley. Aí depois que o Stern saiu, o Mel de Falco, sempre confundo os dois. Ele inventaram que era o Ned, ficou assim por um monte de ano, até que voltou e fez o, vamos dizer, o que era pra ter sido de verdade. Sim. Ou seja, os caras fazem a coisa, pensa no roteiro, pensa no arco, só que vai embora antes, aí chega o outro, pega esse negócio aí, continua a história aí, lê aí as histórias e vê o que acontece. É o que tá aí até hoje, né? O que aconteceu que não seguiu pro MC2, pra Garota Aranha, é basicamente a situação usual da Marvel que caminha até hoje, que é manter o personagem naquele status quo, e ele fica naquilo e... Tem aquela faixa de fãs garantida. Os fãs vão ficando mais velhos e querem uma evolução. É, exatamente. Os fãs vão ficando mais velhos e parando de consumir. E eles não querem ver a continuidade. Daí o pessoal sempre tem que vender edição mais nova, né? Tipo, edição mais, digamos, sempre naquele início, né? Só aproveitar. A gente abriu um parênteses aqui, mas só aproveitando. A gente tava conversando no grupo do WhatsApp lá do Aracnofan esses dias. As vendas do Homem-Aranha vinha caindo. E quando teve o pacto, ela estabilizou, ela parou de cair. Então o pacto, por mais que seja o pacto com o Mephisto, né? Por mais que seja uma história ruim, ela fez as vendas pararem de cair. Então, editorialmente, foi uma decisão bem feita. Então, assim... Então, por isso que a gente entende aí a DC Comics, né? Venda caindo, rebuta. Venda caindo, rebuta. Então, por isso que é uns 200 rebutos a cada 5 anos. Isso a gente já comentou um pouco na saga do clone e tal. Não compensa a gente detalhar muito aqui, mas... Uma das coisas que os roteiristas, talvez por preguiça, não sei, talvez porque é mais difícil, sei lá, não gostam muito, é trabalhar com um personagem que é casado e tudo mais. E com filho, eles acham pior ainda, né? Então o que eu imagino que aconteceu foi, eles foram fazendo essa história, e aí falaram assim, caramba, a gente tem que resolver a questão da filha. Não tem como resolver isso agora, que tem confusão demais, a gente tem que resolver a saga do clone, as vendas estão caindo, tal, tal, tal. Então... Faz ela ser raptada, depois a gente resolve. E o depois a gente resolve, alguém chegou e falou assim, quer saber? Deixa isso pra lá, sabe? Tipo, a gente já tirou a filha da história mesmo? Não vamos tocar nesse... E a coisa mais engraçada é que... Mais ou menos isso que aconteceu. Mesmo o ponto de virada tendo sido nessa edição que eu citei, que é a número 200, a pequena May, a bebezinha, continuou existindo naquele universo. Ela era referenciada ainda. O problema é que a gente não sabia o paradeiro e tal, e daí com o pacto que daí terminou matando, digamos, de vez. Daí não teria mais como convergir pro MC2 de maneira nenhuma, porque daí... Mesmo assim, mais ou menos, porque eles inventaram depois que o Peter e a Mary Jane não casaram, mas continuaram vivendo juntos e tal, então nada impediria eles terem acontecido a mesma coisa. É, mas como a gente sabe, pessoas não têm filhos quando não são casadas. É, exatamente. Mas então, assim, é... Claro, né? Se... Vamos colocar um se aqui, é bom que vai servir de referência. E se? É, sim, sim. Mas antes do e se, eu vou falar um outro e se antes, que é... Se a filha dele tivesse sobrevivido e tudo mais, hoje, provavelmente, ela estaria nas histórias com uns 4, 5 anos de idade, né? Então a gente não teria Garota Aranha ainda, né? Porque Garota Aranha é uma coisa que eles criaram... Ela seria mais ou menos o que é... O que era a Anne no Renove Seus Votos. Exato. Eu pensei que ela seria mais ou menos o que é o Tom Holland nos filmes atuais, com 5, 6 anos ali, Homem-Aranha. É, mas a diferença é que a May cresce, né? O Tom Holland não. Não, o Tom Holland é tipo o Peter na Amazing Fantasy 15, com 14, 15 anos. Mas enfim, aí a gente tem uma história que assim que passou toda essa... Mais ou menos no meio dessa confusão lá e tal, tem uma revista da Marvel que muita gente deve conhecer, que é o What If, né? E a edição 105 do segundo volume da What If, o Tom DeFalco já é com o Pat Olyph, né? Nessa edição? Não, é o Friends. É o Home Friends, né? A primeira com o Home Friends. Que é o Pat Olyph. Eles imaginaram, né? Tipo assim, e se ela não tivesse morrido, entre aspas, né? E tivesse crescido e tudo mais e desenvolvido os poderes, né? Então, assim, é uma história que se passa 15 anos depois daquela, com a May, ela cresceu e tudo mais, e ela já tá com 15 anos de idade, e ela começa a manifestar poderes de aranha, né? E aí a gente tem a Garota Aranha, né? O background, né? O ponto de virada, vamos dizer assim, igual o Everton comentou, é como se até mais ou menos a edição 200 da Homem-Aranha da Abril fosse igual, né? E aí, nesse ponto, ela diverge pro universo MC2, que é o universo Marvel Comics 2, né? Que eles criaram na época. Então teve essa revista da Garota Aranha, ela vendeu bem e aí eles fizeram... Ela era meio que um teste, né? E aí eles fizeram como se fosse o Universo Ultimate, né? Eu acho que inicialmente encomendaram 12 edições da Garota Aranha, da Spider-Girl, e 12 do... A Next, né? Avengers Next, que é como se fossem os Novos Vingadores e tudo mais. E aí a Garota Aranha continuou depois disso, né? E a gente vai falar nesse programa da primeira fase, né? O primeiro... grande arco, assim, dela, que vai até a edição 60, mais ou menos, né? No futuro a gente deve fazer outros programas. É, vale citar que esse ano aí o Ron Frenz entrou no Facebook e volta e meia ele tá postando desenhos, esboço, algumas coisas dos bastidores das histórias. E uns meses atrás, em setembro, pra ser mais preciso, 2017. Ele postou uns esboços. É agora 2017, exatamente. Vai que você está vendo isso em 2099. Porque todo mundo sabe que o ano só vai até 2099, o mundo, e para lá. É verdade. Depois vai pro 3000, né? Não é assim que funciona? É, ele postou falando que ele fez esses esboços, que o Tom DeFalco falou com ele, né? Ele mostrou pro editor-chefe da Marvel na época lá, o Bob Harris. E o Bob Harris achou que era um esboço pra uma série limitada, não só pra uma edição só. Eles publicaram na What If, quando publicaram, o Bob Harris chegou, e aí? E o resto? Aí ele falou que o Tom e ele se olharam e falaram o resto. Ah, sim, a gente tem o resto, peraí, espera aí que a gente vai ali buscar. Eles foram lá e começaram a fazer. A gente vai ali buscar. A gente esqueceu lá na casa de verão, né? Peraí, eu vou ali buscar, aguenta aí. Aí você só ouve, tipo, os passos deles saindo, tá ali na outra sala. Aí você ouve aqueles passos se afastando, a porta do carro batendo e o carro arrancando. Eu não sabia dessa parte aí. Mas aí a gente tem a May Parker, né, que é a filha de 15 anos do Peter e da Mary Jane, e ela começa a manifestar os poderes e tudo mais, e aí que ela vai descobrir que o pai dela foi o lendário Homem-Aranha e tudo mais, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é o universo MC2, né? Eu acho que é bom a gente dar essa contextualizada de como está o universo Marvel 15 anos depois, né? Antes de falar. O mais triste é saber como está o universo Marvel 15 anos depois, que é, tipo, 2 anos atrás. Pois é, essa... Eu até anotei que a data da edição, a What If é de fevereiro de 98. E as 60 edições da Spider-Girl, que é o que a gente vai comentar mais ou menos, incluindo aquela anual e a meio, né? Que é aquela numeração maluca da Wizard. Elas saíram entre outubro de 98, ou seja, o Tom DeFalco e o Ron Frenz, eles demoraram aí alguns meses pra trazer o resto, né? Até pra buscar, pra achar os... pra achar as anotações. Exatamente. Foi de outubro de 98 até julho de 93, essa primeira parte aqui, né? E disso tudo, só as 12 primeiras edições, além da What If, né? Ou seja, 13 edições. Julho de 93, não, né? 2003, eu falei 93, né? 2003. Seria meio complicado, edição retroativa. É tipo 0 hora do DC, né? 4, 3, 2, 1, a numeração. Mas, a... Então, assim, de outubro de 98 a julho de 2003, ok? São essas edições que a gente vai comentar aqui, mais ou menos, né? Que é uma parte da história da Spider-Girl. Ah, tá, e eu tava falando que só a What If e 12 edições que saíram no Brasil, né? Foi o final. Pois é, sim. Abril publicou ali até o final da Teia do Aranha, né? Que era aquele título que publicava até a 8, mais ou menos. Ela publicou 129. Até a 8. Depois tivemos a Pandora Books, que fez um encadernado bem legal ali com o Justiceiro, o Gartienes, com Deadpool, fase clássica, a própria Garota Aranha e o Geração X. E o Geração X, mas esse daí era o mais fraquinho dos. Mas tava lá também. Tava lá e daí, tipo, teve 3 edições bem legais. Valiam a pena na época, tinha um papel bom e tal. Só que a Panini engolfinhou tudo lá e terminou, né? Já era, acabou, nunca mais. A Pandora pegou personagens que não estavam sendo publicados pela Panini, só que a Panini tinha os direitos, né? Aí a Panini falou, opa, não, eu não tô publicando, mas não é pra ninguém publicar. Exatamente. Não quero, pois é, deixa, né? Pouco na geladeira. Pra continuar, não quiseram continuar, né? Pegaram só pra pegar. Eu acho que a What If saiu numa Homem-Aranha. Aí as Teia publicaram a Spider-Girl mesmo, e aí depois... A Spider-Girl começou mais ou menos junto com aquela Gênesis. É, exatamente. Mesma época. A gente comprava, tinha metade da história que era chatinha e metade que era legal. Porque Gênesis ninguém merece, né? Eu achava whatever, assim, não achava ruim, mas não era grandes coisas. Mas então... É o que a gente já comentou várias vezes. Se fosse um universo alternativo, tá aí, tá lá. Na época eu li... Mas se fosse pra realmente substituir o original... Ah, não, é então. Mesmo. Se fosse pra substituir o original ou refazer tudo que fez aí. Mas então, enfim. Dane-se a Gênesis, falando, pro. Aqui é Gênesis, mas é de outra deusa que a gente tá falando. Então, sobre o universo MC2 em si, né? A gente comentou aqui que é uns 15 anos depois, mais ou menos, daquela época, né? Cronologicamente mesmo. Então, tanto que as revistas de hoje não são 15 anos depois, cronologicamente, das revistas daquele ano, né? Como se tivesse passado uns 4 anos. São 15 dias. 15 dias, mais ou menos. E o que aconteceu basicamente foi assim, num quadro geral. Os heróis urbanos continuam na mesma, os Vingadores embucharam, é um monte de random, e o Quarteto Fantástico se tornou o maior grupo de super-heróis. Pois é, virou tipo, o mais famoso. É porque tinha 5 membros. É. E os X-Men, basicamente, os X-Men, alguns estão por ali, outros vão pro outro lado. E os X-Men? Os X-Men continuaram o que eram. Uma bagunça, né? Eles falam de um tal de X-People, né? Então, que pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia da buchiche desses X-Peoples aí, a líder deles é a Jubileu. Que também aparece nos Vingadores, só pra constar ali em algumas edições, tem a Jubileu no QG dos Vingadores, como uma das principais ainda. Pois é, né? Depois tiraram ela do grupo e colocaram outros. Mas, então assim, das equipes que a gente já conhecia, né? Tem essas aí, né? Que seria essa versão dos X-Men que nem aparece tanto. Os Vingadores, que é uma formação totalmente diferente, né? E inclusive... A maioria são filhos dos... São filhos dos Vingadores e ou de vilões originais. Essa ganhou Quinteto... a minissérie própria, só que eu acho que ninguém leu, né? Que é Avengers Next. A Next. Teve algumas edições ali, mas... É, então, e tem o Quinteto Fantástico, né? Que dos originais só mantém o Coisa, né? Que tá com metade do corpo. O Tocha total, também tá lá, né? O Tocha e o cérebro do Reed Richards, né? Vamos dizer assim, ele morreu. É, ele aparece como suporte, né? Não, ele é daí mesmo, né? Assim, ele tá... Sim, mas ele tá ali, mas digamos, ele aparece pra suporte, né? Ele não é pra batalha. Ele é tipo o robozinho Herbie lá do desenho. É verdade. É tipo o Alpha 5. Pior que é mesmo. Então é mais ou menos isso. Assim. E tem o Franklin. E os outros Franklin dois aí, o Franklin Richards, Psylord, pra vocês verem como o MC2 é bem estruturado, o Franklin cresceu. Olha só. Cresceu, desenvolveu os poderes e ele cresceu. É, digamos, o mais poderoso, né? A irmã, a Valéria, que é a irmã dele, nasceu outro dia, ela já tá maior que ele. E a quinta integrante ali é Everton. Essa era a deixa pra você falar que ele era o Tom Holland. Nossa, coitado. É que não cresce. A quinta integrante é aquela... A namorada do... A Laila. Lija, sei lá. Aquela... É Lija. Skrull, né? A Skrull, que tava, na época tava namorando o Coisa, o Johnny. Isso. Na verdade, namorou Coisa depois que descobriram... É, assim como todas as namoradas do, é uma zona. Do Coisa, namoraram o Johnny também, é sempre a mesma coisa. Na verdade, foi a... É que teve uma época que a Alicia, que é a ceguinha lá... Isso. Namorada do Coisa, né? Virou namorada do Coisa. Namorada do Coisa começou a namorar o Tocha, aí depois revelaram que essa Alice, na verdade, era uma Skrull. Isso. Aí depois de muitas confusões, o Tocha falou, garota verde, quem sabe, por que não? Eles continuaram por um tempo pois namorando. É, né? She-Hulk já participou do quarteto, vou mandar outra aí pra dentro. É, o legal desse quarteto, quarteto é que eles respeitam o número de membros. Porque se tem 5 caras, é um quinteto. Não é tipo o quarteto original, que no empate existia 3, 4, 5, 6, 9 na equipe, era sempre quarteto. O sexteto também já fez essas coisas aí, né, gente? Sexteto superior ali. Desse jeito. Tinha 5. Mas então. Então, e aí, dos heróis, fora esses aí, né? O que a gente vê mais é o Dark Devil, né? Que Destruidor, né? No Brasil. Destruidor, né? Adaptação boa, né? Porque daí depois chega a Panini e chama o cara de demônio, não sei o quê, e perde todo o padrão do negócio. É, mas o Demolidor já foi chamado de umas 20 nomes diferentes no Brasil, tá? O cara de ser chamado de dois tá valendo. É que no momento que padroniza, o ideal é ficar naquilo, né? Exatamente. Então, e quando a pessoa. É, então. Olha, geralmente quando tem um nome no Brasil, a gente não troca, por mais imbecil que seja, olha o Metaloid aí, né? Mas aí esse Destruidor, né, ele eu citei Dark Devil porque, como a maioria das edições não saiu no Brasil, eu vi ele muito mais como Dark Devil do que como outro nome, né, então ficou isso. Guardado na memória. Mas... Ele é basicamente uma versão demoníaca do Demolidor. É uma fusão, né? Do Demolidor com quarteto, com motoqueiro. Com motoqueiro fantasma e com Aranha Escarlate. Por motivos de não vamos revelar por aí, porque é spoiler. Agora. Ainda é legal. Agora. Mas. A gente fala. Tá? Eu acho que se você não quer saber. Ele não foi? Ou não? Foi. É, conta mais ou menos a origem dele ali. Não saiu no Brasil, então se a gente revelar não vai ser muito problema. Provavelmente nunca vai sair. Mas, então... Provavelmente. Em relação aos heróis em si, é mais ou menos esse, né? Que é o pano... É, tem ele, tem o bucha do cara de balde na cabeça lá, o Nova. Ah, o Nova. Que se acha, oh meu Deus, eu sou o Nova. Eu sou o Nova, você tem que respeitar. O Nova é chato pra caramba. É. Ele cresceu, né, e acha que o Nova acha que é alguma coisa, né, só porque tá velho agora, continua a mesma porcaria de sempre. E volta e meia aparece um outro herói aleatório aí, tipo... Então, esses heróis aranha de ferro lá. Pode comentar conforme as histórias vão seguindo, porque vários deles têm ligação com a história da Garota Aranha mais direta, assim, daí a gente comenta conforme for passando. Só dois, na verdade, um é herói, mas os outros já sai um pouco disso, mas que eu queria comentar é que assim, eu acho que na Pandora já aparece aquelas irmãs falcões, não parece? Ou ela já... A Lady Aquila, né? É. A Lady Aquila aparece em abril ainda. Isso, é. Então assim... É, na abril já. Já são duas heroínas totalmente novas, né? Sem poder, nem nada. Só que elas têm a mesma identidade, né? São duas irmãs com a mesma identidade e elas aumentam a cobertura contra o crime e tudo mais, né? E elas são treinadas pelo Phil Urich, né? Que a outra coisa que eu queria falar era isso, né? Do que aconteceu com alguns personagens sem ser os heróis principais, né? Que o Phil Urich, que por um tempo foi aquele Duende Verde bonzinho, né? Nessa época aí ele já tá trabalhando na polícia junto com o Peter e ele treina as meninas, né? Pra quem não sabe, é o filho do Ben Urich, que é o repórter. Não, o sobrinho. Sobrinho. Sobrinho do Ben Urich, que é o repórter do Demolidor lá. É, inclusive, depois que saíram as histórias da Spider-Girl, no universo meio-meio, eles resgataram o Phil Urich, eu acho que nos Thunderbolts ou Novos Guerreiros, sei lá, e aí ele virou um personagem mau, né? Ele virou vilão. E aí ele depois foi virar Cavaleiro Duende, blá blá blá, tá aí. É totalmente diferente o caminho meio-meio. Na época o personagem era somente um herói ali, anti-herói, um heróizinho de quinta categoria, mas que divertia, assim, histórias legais. É interessante comentar, né? Assim, o Phil Urich, ele era o sobrinho do Ben Urich, que vocês falaram e tal. Ele encontrou um esconderijo do Duende e aí ele resolveu usar aquilo pra virar um herói, né? A minissérie dele durou 12 edições, umas 5 deve ter saído no Brasil. E ele no final ele perde lá e desiste de ser herói, né? É basicamente isso. Não teve tanto sucesso lá fora. Os outros personagens continuam aparecendo, assim, aos pouquinhos. Por exemplo, Flash Thompson é o técnico da May no basquete, na educação física da escola. É uma coisa, inclusive, só pegando o gancho que você falou do Flash, dá pra gente adiantar já um pouco. A gente descobre que ele e a Felicia chegaram a casar e ter uma filha, mas divorciaram e tal, né? Então, assim, é uma coisa... já tinha um relacionamento antes. É, uma coisa que na época, né, um pouco antes ali da saga do clone e tal, e até... Eles pegaram o status quo dos personagens que estavam naquela época lá. Isso aí, eu tô falando porque... E talvez não saiba hoje, né, quem não leu na época, que o Flash e a Felicia, eles tiveram um relacionamento, né? Ela começou pra colocar ciúme no Peter e tudo mais, mas acabou gostando dele com o tempo. Exato. Sim, no final a gente descobre que o Flash que tava com ela, porque sabia que era a Gata Negra, e ele queria ficar mais perto do Homem-Aranha. Que beleza. Suspeito, mas tudo bem. E o Peter, né, o próprio Peter, ele... A gente vai falar mais em detalhes isso depois, mas... Ele perdeu uma perna na última batalha contra o Duende Verde lá e tal. E ele trabalha na polícia junto com o Fiuric, né? No departamento lá de investigação. De investigação não, né? No laboratório, né? É quase um CSI da vida. Quase um CSI, exatamente. É praticamente um CSI. CSI Parker e Urich. CSI Novo Horizonte. Aí a gente tem o Norm, né? É importante citar também que o... É o filho do Harry, né? O filho do Harry, ele era sempre mostrado nas revistas do Meio-Meia como uma criança meio psicopata. Só pra lembrar que o Harry permaneceu morto, né? Sim, sim. Permaneceu morto. Sim. E na batalha final do Peter lá, que ele perdeu a perna, né? Na batalha final contra o Duende Verde, o Norman morreu, né? De vez. Teoricamente, porque eu só li até a 60, mas eu não sei. Mas a gente tem aí o Norman, né? Que cresceu meio que nutrindo aquele ódio pelo Homem-Aranha e tudo mais. Ele é o estereótipo de adolescente revoltadinho, playboy dos anos 2000. É, porque o pai morreu, a mãe começou a namorar o Fog Nelson lá. Isso. Ele pirou. Mas isso desde antigamente. A Liz já namorava nas histórias do Demolidor, sim, então. Né? É. Só eles seguiu a... relacionamento lá. Quem tem assistido os episódios novos de Star Wars, ele é tipo o Kylo Ren, assim. Ele não é... Ele é meio que um bostinha que quer ser isso. Um vilãozão, entendeu? É o Harry Osborn transportado pro século XXI. É, um pouco pior que o Harry, né? Eu acho. Eu acho que aí... É mais maluco. Então eu acho que aí deu pra ter uma visão geral, né, do qual que é o cenário onde as histórias ali se passam, né, onde elas se iniciaram e tudo mais. A gente acabou falando mais ou menos, né, mas a família Parker, que ela... O Peter tá casado com a Mary Jane, eles têm a filha que cresceu. A Mary Jane virou... Ela tem tipo uma empresa dela mesmo, né? De moda e tudo mais. Sim. E o Peter, quando a May, quando ele descobriu que ela tava viva e resgataram, ele largou, né, a identidade de Homem-Aranha porque a responsabilidade... É, até porque ele perdeu a perna, né? Ia ser meio difícil continuar lutando sem Mas perna. O Reed oferece na época, né? O Reed oferece uma perna. Então oferece, mas mesmo assim... Fala, tá, chega. Já derrotei o Duende. Vamos deixar a história seguir, não vamos ficar com isso de... O legal é que a maturidade do personagem, né? Ele recusou uma perna nova ali, biônica, sei lá. Porque ele sabia que se ele tivesse aquela perna, mesmo que ele se aposentasse, uma hora ou outra ele ia ter que voltar à ação. Então, no caso, ele sem a perna, mesmo que ele quisesse, dificilmente ele ia ter que voltar. Só em algum caso extremo. Que a gente vai ver, né? Durante as histórias aqui da Garota Aranha, ele inclusive... Tem algum caso extremo que ele percebe, não, isso daqui é um problema meu, eu tenho que resolver. Daí ele entra em ação novamente. Isso. São os momentos assim que é fanservice, né? O cara tá lendo Garota Aranha e tal, que coisa melhor do que ver o Homem-Aranha veterano ali entrando em ação novamente. E é interessante você ver o Peter e a Mary Jane velhos, porque tanto o Ron Frenz quanto o Pat Oliff e tal, que são os dois principais desenhistas, né? Eles... O Pat Oliff, principalmente. Eles conseguem demonstrar que passou alguns anos para aqueles personagens, né? E você vê ali que o Peter ficou mais sério um pouco e... Sei lá, não é só, tipo assim, bota um cavanhaque e um cabelo branco. Por mais que seja isso, você nota que pelas ações, pelo semblante e tal, a pessoa tá mais madura, né? É interessante. É legal que o Pat Oliff, ele tem bem essa dicotomia, assim. Ele trabalhou nos Arquivos Secretos, que era o Aranha mais jovem de todos lá do início, das primeiras histórias do Stan Lee, e daí ele vem pra, pra Garota Aranha novamente aí, fazendo o Peter totalmente amadurecido. E é bem legal ver esse contraste aí nas edições. O Potioli é um desenhista bem interessante, assim, ele tem um estilo bem Steve Ditko, que deixa as histórias leves, e parece que o cara tá lendo Homem-Aranha, dos anos 60, por exemplo. E foi quase na sequência, né? Os Untold Tales terminaram e eu acho que em 98, então foi... Sim, mais ou menos. Sério. Acho que por isso que pegaram o Potioli, filho. Sim, e o Tom DeFalco e o Kurt Busiek, que tem uma narrativa bem parecida, assim, de contar, um jeito parecido de contar a história, e até pelo Pat Oliff ter trabalhado com os dois, deixa o clima das histórias bem parecido com as da Untold Tales, assim, a gente tem aquele clima escolar, sem ficar forçado, sem ficar chato e tal, os personagens têm o seu estereótipo, que representam a sociedade, os amigos da May, por exemplo, tem o japonês lá, que é o Jimmy Yama, que é um nerdzinho e tal... Daí tem o outro lá, o Muzi, que é o Gordão Burro. Mas eles são mais que isso, porque eles vão sendo desenvolvidos aos poucos, vão tendo as suas importâncias, assim como no passado os personagens do coadjuvantes do Peter também tiveram. Por exemplo, o Flash Thompson teve seu aprofundamento, teve seu desenvolvimento. A Liz, enfim, a Sally, que morreu e tal. Uma coisa interessante é que a May, ela puxa muito da personalidade tanto do Peter quanto da Mary Jane. Ela é bem mistura, inteligente, né? ela é boa aluna, só que ela é bem... Ela joga basquete, né? Ela é um dos principais do time de basquete. Então, assim, são duas... Ah, esqueci o nome. Extrovertida, ela é bem extrovertida. Sim, relaciona com quase... É inteligente. Ela é bem humorada também, ela faz piada. Ela tem o estilo de humor do pai, assim, de zoar, mas zoar a si mesmo e zoar os outros, mas sempre na brincadeira. Ela sabe levar as coisas na boa, digamos assim. E assim como o pai, ela Sim. tem essa coisa da responsabilidade. Ela se culpa por tudo, ela sempre quer fazer o melhor pra todos e tal. Ela vê um problema, ela quer resolver. Basicamente um Peter Parker com a beleza da Mary Jane. E essa parte mais, assim, digamos, de fazer amizades com facilidade, como a mãe também, como a Mary Jane. É, e vocês comentaram da escola. Eles trabalharam muito bem o elenco de apoio ali na escola, né? Os personagens são interessantes e tal. Inclusive... Tem uma homenagem, né? Eu tô tentando lembrar o nome exato aqui, mas é a Dávida, né? Que o sobrenome é Kirby. Dávida Kirby, exatamente. Tem ela e tem um outro também. Não lembro qual que era agora. Mas enfim, essa é a principal, né? Que o sobrenome é Kirby. Então, assim, todos eles, Sim. né? A Dávida Kirby, ela é tipo a amiga do núcleo, assim, mais popular, mais a partir da moda e tal. E a outra amiga dela é a Courtney Duran, que é mais do clube, assim, da biblioteca e tal, que eles falam um pouco, sobre esses assuntos e tal. Ela sai de um lugar, vai pra outro e ela não se sente deslocada. Tipo, ela é bem legal isso, porque pega vários pontos, né? Não fica só num lado da história. E o que vocês comentaram lá, por exemplo, o Moose, né? Ele é aquele clássico meio... jogador de futebol, mas meio burro, assim, né? Esse cara, nesse caso aqui, que tem... É tipo o Flash de agora, né? Pior, ele é tipo o amigo do Flash, sabe? O cara que só segue o Flash pra bater nos outros e tal. Então, tinha um personagem nas Untold Tales, o Tiny McGiver, que era mais ou menos isso. Sim, sim. E aí você vê que ele vai mudando, né? Porque ele, por algum motivo, ele acha que a Courtney, que não tem nada a ver com a May, mas ele acha que ela é a Garota Aranha, e ele começa a se aproximar dela por isso, mas com o tempo ele se apaixona por ela de verdade, né? E aí ele vai mudando, né? Ele deixa de ser só aquele cara que quer bater e fala assim, não, vou tentar resolver isso daqui conversando, ou então não vou bater porque não vale a pena e tal. Então você vai... Esse é um personagem carismático. Todos os personagens, né? Eles vão sendo trabalhados e tal, isso é bem legal. E um dos personagens que chega lá também na escola é o JJ, né? Que ele é neto do Joe Kennedy. Sim. Que não mudou nada, né? O Jameson, só ficou mais velho. Sim, o Jameson não se meteu em política, diferente da contraparte aí do 66. Vamos esquecer o 66, não existe o 66. 66 é um sonho do... É o sonho do, sei lá, do cachorro. Do Spider-Dog que tá sonhando lá. Mas então, esse neto, né, do Jameson... Uma coisa interessante que eu, na época que eu estava lendo, apareceu, né, o neto do Jameson. Falei, tá, o neto do Jameson. Aí lá na frente, aparece o John de novo. Aí fala, John, aí ele chama ele de pai. Ele chama ele de pai. Eu falei, é mesmo, o filho do John. Que burro. E adivinha quem é a mãe? Exatamente aquilo que a gente comentou. A mãe segue a continuidade ali do final dos anos 90. Com quem que o Jameson tava? Com a doutora lá Kafka, da... Né? Kafka, né? Ashley Kafka. Mais conhecida como a médica do Carnificina. E esse Jack, ele é tipo assim... Ele é um... Ele tem algo parecido com a May, só que ele é esquentadinho demais. Ele sempre quer resolver tudo por ele, assim. Ele quer salvar as pessoas, quer ajudar todo mundo, mas... Os métodos são diferentes, porque ele se mete em confusão, se mete em briga, e daí ele cria uma rivalidade com o outro garoto lá, que é o Brad Miller, que é um loirinho lá que tá nas histórias desde o início ali, que também é amigo da May. Esse é tipo Flash, ele é como se... É, só que mais esperto. É o filho do Flash, não? Esse não é o filho do Flash, não? Não, não é filho, mas ele é tipo, assim, tipo... Ele é tipo Flash. Ele é parecido não, mas tem fisicamente. Ah, tá. É o outro Brad Miller. Tem o filho do Flash e depois filho aparece do Flash nas histórias. Depois, eu tô confundindo tudo. É. Filha também. É. Mas também. Nessa primeira parte aí que a gente tá falando, eu acho que o filho do Flash só é citado, nem aparece. Aliás, a gente já pode comentar sobre ela, é... É, a gente já pode é a filha, filha do Flash. Filha do Flash com a gata negra, né? É a Felicity. É a Felicity. Exatamente. É a Felicity Hart. E enquanto a May tem 15 anos, a Felicity tem 13, né? Ela é bem novinha nas histórias. É um pouco mais nova que a May. É até estranho, né? E acho que o filho do Flash que é... Eu acho que ele é mais novo ainda. O filho que é um pouco mais velho. Não lembro. Não, é mais velho. Ele é mais velho. Eu tô pensando aqui que enquanto eu tava lendo, tá, a hora que eu tava chegando quase no final, que foi quando falaram a idade da Felicity, né? Foi na parte final aí já. Aí eu parei pra pensar, tô assim, caramba, a May, ela tem 15 anos. Aí eu fui lembrar de como, tipo assim, o que que eu fazia quando eu tinha 15 anos de idade, sabe? Eu tava, sei lá, primeiro, segundo ano do ensino médio, tipo... É, ela tem... A May também. Sim, mas eu falo assim, ela tem um senso de responsabilidade e tudo mais, tal, que realmente não... A gente não percebe que é um adolescente, né, no final das contas. A gente tá na escola e tudo mais. Mesma coisa que o Peter Parker no início também. A gente sempre... É, até a criança aquela... pela criação, né? A gente tem aquela impressão que é os personagens são adultos, vamos dizer assim. E, tipo, ela é um adolescente, sim, né, de 15 anos. Ah, sim. E enquanto a... Cavaleiro do Zodíaco é a mesma coisa, né? Ninguém diz que o Seiya tem 13 anos. Tu olha pra cara dele... É, era isso que eu ia falar. O mais velho lá é o Ikki, tem 15 anos. O cara já é um adulto. E tem a voz mais grossa. Mais velho que o... Pois é, loucura, né? Mas enfim, esse núcleo da escola, ele é bem trabalhado, ele é bem interessante, assim. Digamos, não é algo que sature. Tipo, tem coisas que você tá olhando sempre a mesma palhaçada, o mesmo estereótipo, novelinha de adolescente, draminha e tal. Tem na medida, digamos assim, não é nada exagerado, não é nada que deixa as coisas ruins. E a May é uma protagonista que... Agora eu vou entrar ao meu lado defensor aqui. É uma protagonista que ela tem um... Como é que eu vou dizer... Ela tem um... Inicialmente a gente olha e a gente não dá nada por ela. A gente pensa assim, pô, filha do Homem-Aranha, o que que vai ser isso? Vai ser história pra menina. Tipo, a criança geralmente pensa assim, até o cara mais velho que não gosta de ler com protagonista feminina, sei lá, existe. Tem, né? Apesar de ter boas histórias, tem gente que não curte ler. E daí o cara pensa assim, pô, não vai ser tão legal. E daí o cara vai ler, começa a ler a Garota Aranha, tu vai perceber que a personalidade dela é bem... É bem construída, assim. É bem... A personagem é... Ela é boa. Ela tem seus motivos, ela não é forçada, ela não é militante de causa nenhuma. Sim. Ela é uma adolescente normal. Ela é uma adolescente normal. Ela não foi criada pra, tipo assim, vamos criar uma personagem feminina para ter representatividade e tal. Não, ela foi... Exatamente, ela é uma evolução natural. Foi isso, seguiu. Seguiu, a história seguiu. É como se a história tivesse construído naturalmente. E é interessante. Os dois, elas tiveram um filho, podia ser um filho ou uma filha. Foi uma filha. A história continua. Sim. Ué, meu Deus, é menina, é feminista, isso e aquilo. Hoje em dia, isso é mais claro, né? Mas antigamente nem tanto. Mas assim, tem muita menina que... Sei lá. Deixa eu reformular. Antigamente o povo considerava, menino gosta de carrinho e gosta de super-herói. Menina gosta de boneca e gosta de, sei lá, desenhos femininos, não sei o que, tal, tal. É, fadinha, essas coisas. E assim, sempre teve as meninas que gostam de histórias de super-herói e tudo mais. É, sempre teve. Eram mais homens e tal. E hoje em dia tem bem mais, né? E assim, o legal da Garota Aranha é que ela é uma história que ela tem... Ela agrada tanto menino quanto menina. E ela tem pontos que, tipo assim, é mais voltado pra mulher. Tipo, tem uma edição que a May e a David, lá, tá, elas ficam super empolgadas porque elas vão num saldão de botas de couro, sabe? Tipo, o menino vai ler aquilo e não vai ligar. Mas pra menina é legal. E Não é forçado, entendeu? Não é tipo assim, você não tá lendo e fica assim, ah, caramba, começaram a coisa de mulherzinha. Tipo assim, ela gosta do Brad, mas fica em dúvida entre o JJ e o Brad e tal. Mas não é de uma forma que é forçadamente para que as meninas gostem, sabe? É uma coisa normal. Sim, é exatamente como acontecia com o Peter Parker. Sim. Tipo, a gente viu o Peter Parker também entre dúvida entre a Liz e a Beth. Sim. Ou então, ele saía pra comprar uma moto, por exemplo. Era coisas de adolescente na sua época. O gênero é um adendo só. E sem contar que, assim, da mesma forma que eles não apelam pro sentimentalismo e romance e tal pra agradar a menina, também tá certo que eu sei que ela só tem 15 anos e tal, mas eles poderiam ignorar, entre aspas, isso e colocar ela em poses um pouco mais provocantes, ou então fazer a história com ela um pouquinho mais velha, né? Tipo assim, olha, com 19 anos ela descobriu os poderes, e aí fazer ela com corpão, tal, pra agradar os homens, mas não precisa disso, né? Isso que é interessante. Exatamente. O visual dela, inclusive, inicialmente, ele é diferente, ele muda ao longo do tempo. Ela começa com um visual, digamos, mais, assim, descolado, mais punk, dá pra dizer assim, com cabelo curto, os brincos grandes e tal, roupa mais larga. Daí depois ela vai, conforme ela vai envelhecendo, a gente vê uma mudança natural do visual dela. Ela deixa o cabelo crescer um pouco, depois corta de novo, enfim. É que nem o Peter Parker, ele teve suas mudanças, né? Mas é bem interessante, esse primeiro visual dela é um dos meus favoritos, assim, eu acho bem legal. Porque não é uma coisa. Ela tem a feminilidade dela preservada, assim, mas ela não é o estereótipo da super-heroína bonitona e tal. Tanto que o uniforme dela tá pro corpo inteiro. Isso é muito raro de achar numa super-heroína. Ela não tem abertura na máscara pro cabelo, né? Tipo assim, é a máscara fechada igual a do Homem-Aranha, né? Sim, a única diferença é que o traje dela é o do Ben Reilly, né? Tem a aranha maior, assim, que é, digamos, é o tio Ben dela, né? Digamos assim. Exatamente. E só pra organizar um pouquinho e deixar um pouco mais, sei lá, às vezes a pessoa quer ler e ela quer ler de acordo com o que ela tem e tal. Vamos só falar aqui o que que a Abril publicou, mais ou menos, né? A história ali do que a Abril publicou, e que é praticamente a mesma coisa que saiu no encadernado da Salvati, né? A Abril publicou, acho que, duas edições a mais, que é basicamente... Ela foi até a 8, o encadernado da Salvati vai até a 7. Então é praticamente a mesma coisa, que é o arco de origem dela, né? Ela descobrindo que é a Garota Aranha, ela pensando em tipo assim, vou... Na verdade, ela fica meio na dúvida, fica empolgada, entre aspas, os pais não querem saber dela arriscando a vida, né? Acho que nenhum pai quer isso. Ela tem aquele dilema, né, do basquete, como ela é esportista, seria injusto. Sim. Ela continuar, e daí ela fica pensando, a minha vida vai mudar agora, o que eu vou fazer? E eu acho que, né, o principal ali, né, desse início, é que o Norm, ele aparece como um novo Duende Verde, né, que sabe quem ela é, sabe quem é o Peter e tudo mais, né? E aí ela... Eu acho que esse é o mais marcante ali do início, né? Que aí tem essa batalha. Sim, aquele moleque já era maluco quando era pequeno, pegando os bonequinhos do Homem-Aranha, quebrando a cabeça, tocando fora e tal. Agora a gente vê o resultado daquilo, né? Pois é, agora em 2017, em outubro, eu acho, saiu uma Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, que é uma revista nova que, curiosamente, é boa, o que é difícil falar de uma revista que saiu hoje em dia. Que tem o Norm na capa quebrando os bonequinhos também, né? Não, essa aí é Renove Seus Votos. É o Renove? Ah, verdade. É na mesma época ali, eu confundi. Mas tem, né? Então, porque lá também ele vai seguindo mais ou menos o roteiro, o universo que vale. Por isso que eu gosto tanto. Sim, também é bem legal. Uma visão diferente do que a gente tá vendo aqui na Garota Aranha, mas é interessante, né? O universo alternativo sempre é bom. É, se bem que agora eles deram uma acelerada e a Anne vai ficar agora com 16 anos, que as histórias vão ficar mais parecidas. Então a gente tem esse início aí, o que que acontece basicamente? Só antes de partir para o que acontece, vamos só comentar um pouquinho rapidinho que os poderes da May é um pouco diferente do Peter. Sim, isso é interessante. Exato. Na edição anual, que não chegou no Brasil, apesar de ela ser cronologicamente ali perto da 10, 11, 12, por ali, ela não veio pro Brasil. Depois da 12, é mais ou menos logo depois. Sim, da 12. Dá pra encontrar na internet, talvez, tem português. Talvez por isso que é anual. Eu mesmo que traduzi essa edição, tem por aí na internet, só procurar. Ela tem uma página ali que mostra exatamente o que que tem de diferente nos poderes da May. Fala. Sim. Que como ela é filha do Homem-Aranha e herdou aquele gene modificado, os poderes dela se desenvolvem com o crescimento. Ou seja, ela ainda tem poderes que vão surgindo ao longo das histórias. E uma diferença genética aí. Ao contrário do Peter, ela é mutante. Isso, como ela nasceu, né? Como ela nasceu, ela não é um... E os poderes se manifestaram exatamente na adolescência, igual qualquer mutante. Igual mutante, é. O gene dela se manifestou e tal. E os poderes são basicamente os mesmos, com a diferença de que ela tem mais agilidade, mais furtividade, porém menos força. Mostra ali na edição o Peter levantando os clássicos 10 toneladas, que sempre falam, enquanto ela levanta 5. E ela tem o poder de não só se grudar nas paredes, ela pode repelir, assim. Ela causa, tipo, o efeito contrário do grudar, ela repele o negócio. Basicamente isso, de resto é igual. O sentido de aranha poder, tem algumas diferenças. O sentido de aranha é um pouquinho diferente, que o Peter, ele só sente, meu Deus, o Duende Verde está aqui nessa cidade. E ela não, ela consegue dizer exatamente de onde vem o perigo. Se vem da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando que o Spider-Man é o Homem-Aranha original e ela é a Mulher-Aranha. O Spider-Man sentia que o perigo ela estava... É a filha do... 37 ela é a filha do Spider-Man. Uma coisa legal que eu esqueci de citar, isso que o Eric falou aí, verdadeiro Homem-Aranha, é legal que o Tom DeFalco, ele é um cara tão foda que na capa de toda edição... Ele coloca a filha do verdadeiro Homem-Aranha e sempre grifado em negrito, True Spider-Man. Isso é muito, é uma sacada tipo, foda-se Marvel, entendeu? Foda-se Joe Quesada, o verdadeiro Homem-Aranha tá aqui, lê esse negócio aqui e esquece o resto. É, inclusive o Magari falou no início que nunca vendeu, que não vendia muito bem e tal. É, o povo fica assim, não, mas durou 100 edições, mais 30, não sei o que e tal. Mas o povo fala que, eu já vi em alguns lugares comentando, que vai muito pelo relacionamento que o DeFalco tinha com a Marvel e algumas sim, coisas sim. assim. Não, e também porque o DeFalco era tipo assim, vamos arredondar, a revista vendia 100 edições, é pouco, a Marvel ia cancelar. Aí o DeFalco ia pra internet, nos fóruns lá, e falou, oi pessoal, vocês 100 aí, vamos fazer barulho? A gente sendo só 100, a gente faz mais barulho que um... Sei lá, alguém que vende 1000 edições por aí. Os fãs iam, faziam petição, queimava boneco do editor-chefe, tipo Judas, fazia o diabo e a revista voltava. Exatamente. A Marvel falava, vamos cancelar? Aí lá ia o DeFalco, não, pessoal, estão querendo cancelar aí, ó. Só tô falando. Não queria dizer, não, mas só tô dizendo. A Spider-Girl, esse título principal, ele foi até 2006, aí depois veio... Amazing Spider-Girl. Não, Amazing Spider-Girl. Depois é espetáculo. É, daí continuou online, né? Continuou. É, tanto que teve uma época física. Que. Teve uma época, né? Depois dessa espetacular, que a revista realmente foi cancelada, física, só que ela continuou só online. As plataformas de coisa online lá. Aí no final voltou numa minissérie de 4 edições e depois a final, pra encerrar tudo. Teve uma revista do Homem-Aranha que chamava Spider-Man Family, que tinha várias histórias, né? Algumas saíram no Brasil. E saía a história da Spider-Girl lá também. Então assim. Ficou muito tempo. E o Everton falou dos poderes, né? No final dessa anual fala assim, e alguns outros que vocês descobrirão ao longo do tempo e tal. E um que a gente descobre é que ela tem tipo um poder de estender essa grudada, entre aspas, magnética dela, né? Tipo assim, ela tem uma viga aqui. O cara pegou a viga lá na ponta e ela tá na outra ponta. Ela segura aqui e o cara fica preso do outro lado na viga com a mão, né? Ah, sim, sim. Ela pode ver, tipo, ela. Tipo aquele negócio, sei lá, esqueci, eu não sou bom em química e física e biologia. Tipo estática? É estática, é isso, era essa a palavra. Isso. E o sentido de aranha tem uma cena engraçada que ela fala que tá falando com o pai dela, ela tá em casa, né, batendo papo e tal. Ela fala assim, é interessante também como é que o sentido de aranha faz também, não só a gente desviar do perigo, mas mostrar ali qual que é a parte do inimigo que causa menos perigo. Então você sabe exatamente onde é o ponto fraco dele. Aí o Peter fica tipo assim, claro, é muito legal mesmo. Tá? Aí a hora que ela sai, a Mary Jane fica assim, ela acabou de falar um poder que você nunca percebeu que você tinha. Eu não exploro muito isso depois. É, não, eles alguns poderes vão sendo deixados de lado... É, poderes assim, mas eles exploram o relacionamento dos três lá. O Peter numa cena fala, quando ele tá dando bronca na May, assim, porque eu nunca falhei, não sei o quê. A May sai brava, aí a Mary Jane olha pra ele, nunca falhou. Aí eles caem da gargalhada. Sim, bem clássica essa cena. Tipo, nessa parte inicial é basicamente isso. O Peter aprendendo a aceitar a filha dele como super-heroína, se arriscando e tal. A May querendo a aceitação do pai, principalmente. A Mary Jane sempre ali mediando o conflito entre os dois. Apesar de tudo, eles se dão bem, o Peter e a May. Ele é bem, digamos, um pai bem super protetor, assim. Ele não gosta que ela faça bagunça, ele não gosta que ela... É basicamente como todo pai é, assim, todo bom pai. E a Mary Jane é mais branda, digamos assim. Ela é mais liberal com a filha. Ela deixa ela fazer as coisas que ela quer e tal, contanto que siga na linha, né? E a May, ela, nesse início, até tem uma referência legal, assim, pra gente comentar, que é o primeiro uniforme dela, né? Ela não vai direto pro uniforme do Ben Reilly, que é do tio dela. Ela pega um uniforme negro, assim. Não, na verdade, ela pega o uniforme do Ben, que é a Mary Jane que dá pra ela, lá na What If, só que no final da What If, eles queimam o uniforme. Isso, eles queimam o uniforme, falam, e daí ela não, pega... Não, você não vai mais ser Homem-Aranha, tia. Você não vai ser mais Garota Aranha. Vamos queimar isso. Ela pega uma roupa preta, né, que é tipo uma roupa de jogador, assim, e daí com uma máscara estranha e tal. E daí ela tem, digamos, esse protótipo. Como o Peter teve o protótipo dele em algumas histórias, ela tem aí esse protótipo. E daí aí que surgem os primeiros vilões nesse primeiro arco, assim, são estabelecidos. Primeiro o Senhor Ninguém, que é um cara lá com uma máscara que ele se teletransporta e tal. Que é tipo um gangster, assim, amando do Rei do Crime, que tá na cadeia. Daí tem o Oito Maluco, que é um maluco... É maluco mesmo, oito. Tipo... que toca aquelas bolas 8 lá de bilhar e tal. E daí tem outros. Tem o Senhor Dragão, que é um zelador lá, que fez uma metamorfose. Tem a filha do Black Drago, que é o segundo abutre lá, dos anos 60. Raptor, que não saiu, né? Ela não saiu. A gente traduziu como Rapina, seria o ideal. Assim. Foi. É, mais ou menos por aí. Mas só... E daí tem... Se fosse a Panini, ela ia traduzir tipo, sei lá, Raptor Alada, alguma coisa assim. Mas tem o Espiral também. Oi, Everett, só voltando um pouquinho aqui. Nessa parte da Abril, tem basicamente esses que você falou aqui, né? E o Duende Verde é o que aparece ali e tal, e vai preso no final. E, inclusive, a primeira aparição mostra o Norm meio maluco, né? E depois ele não que ele não seja... Ele continua maluco. Não que ele não seja... É mesmo que o Harry, né, cara? Tem seus momentos de loucura maior e tem os momentos que ele tá aparentemente normal, né? Sim, sim. E aí a Pandora, ela publicou mais um pouco, né? E aí tem esse Espiral que você comentou, né? Eu acho que já tá na época da Pandora. Ele cria portais. O Espiral é na época que ela encontra o pai, não é? No passado? No passado. Isso, ela tem alguns confrontos com ele, daí ele cria uma espiral lá e ela acaba voltando no passado. Isso, é isso mesmo. Daí ela volta lá pra época das primeiras edições, ela entra no meio de uma história. É que nem aquela edição do Deadpool. Que coincidentemente foi publicada ali na mesma época. Se não foi na mesma edição, foi uma edição antes ou depois? Não, foi uma depois. Foi antes, e a da meia é uma depois. É, então. E daí, tipo, ela interfere na história do Aranha, só que ela tem aquela coisa de viagem no tempo. Ela precisa cuidar pra não colocar a própria existência em jogo, né? Daí ela tem que... Ela ajuda a aproximar a Mary Jane do Peter, ele fala pra não desistir, ela fala com a própria tia May, né, que é a tia avó dela, que ela nunca conheceu, tia avó, né, acho que é tia avó, não sei. Isso é, tia do pai. E, tipo, é bem legal essa história, assim, porque mostra ela interagindo com os heróis antigos, e daí ela, com o próprio Peter, é muito interessante, o Peter jovem conversando com a própria filha e sem saber e tal, e a gente fica sem saber se aquele encontro mudou o passado, se mudou alguma coisa no futuro ou não, mas é bem legal teorizar sobre isso, essa edição é uma das mais clássicas, eu diria assim. Sim, sim. Foi basicamente isso que saiu no Brasil, né? A Abril, coincidentemente, ela publicou até essa 8 aí, termina exatamente com o Peter aceitando, tá bom, vai, se você quer ser a Garota Aranha mesmo, eu sei que eu não vou conseguir te... forçar ao contrário, então pelo menos eu vou te treinar, porque... Sim, ele começa a treinar ela antes, ela tava sendo treinada pelo Phil Urich, né? Que é tipo o mentor dela, né? É, ele tava treinando junto com a Lady Áquila, né? Que ficou no Brasil, né? Isso, que são as duas irmãs, né? Que já foram comentadas aí, que são acrobatas. E... Outra coisa interessante, assim, só pra comentar desse início, é que o simbionte volta, né? A gente não sabe o que aconteceu com o Eddie Brock até então. Naquela época que terminou, ali antes da edição 200, que é o ponto de virada que eu citei, o Ed Brock tinha, tipo, ido preso, o simbionte tinha aparentemente morrido, e daí agora o simbionte volta e ele se apodera do Peter, e daí ela luta com o novo Venom, né, que seria o Homem-Aranha, né, e enfim, o simbionte ele tem suas idas e vindas aí também nesse início. Sim, exatamente. Nessa primeira parte que a gente tá falando aqui, eu acho que ele aparece só aí, né? Mas depois eu acho certo. Que tem mais histórias com depois simbiontes. Depois vai ter um pequeno arco dele, depois vai ter o Carnificina. Sim, tem o Carnificina, tem outros hospedeiros, né? Enfim. Outros. Certo, então, e aí daí pra frente não saiu no Brasil, né? E uma coisa que algum de vocês citou aí que me lembrou, mas o Magalhães falou comigo antes do programa, né? Em outro dia, que realmente dá pra notar nas histórias, é que tem muita referência a cenas e acontecimentos do Homem-Aranha, né? Assim, a própria anual que o Everton citou, ela tem aquilo de ter uma página inteira dela lutando contra cada um dos seis inimigos, ela lutar com o primeiro, pegar um cartão que fala onde está o segundo, tal, é exatamente igual a Amazing Spider-Man anual 1. Isso, é igual anual, isso saiu na edição 25 do Brasil, né? Que é o Sexteto Selvagem, né? Que são os inimigos que fazem, digamos, referência ao Sexteto Sinistro. No caso da May, os seis são o Oito Maluco lá. Se não me engano, o Funny Face, que é tipo um bobo da corte. A Rapina, o Senhor Dragão, que é aquele que eu já citei, que é o zelador que vira ele e tal. O Killer Vat, acho que é um carinha elétrico. Tipo um elétrico. O Anormal, que é um carinha que é homem borracha. Acho que são esses, né? Sim. Isso. Se eu não me engano, são esses. E daí, quem tipo... tá organizando tudo é justamente o Funny Face, né? Acho que ele que tá puxando lá e ele fica como o último vilão. Ele é tipo o mentor ali, né? E ele já era um vilão do Destruidor, né? Que é aquele que a gente comentou que é o seguidor do Demolidor, assim, com os poderes do motoqueiro, fez um pacto e tal. O cara é, digamos, recorrente nas histórias. E ele tem uma relação com a Garota Aranha de tipo, ele quer. Como é que eu vou dizer assim? Ele quer ser ele o herói, ele não quer que ela se meta porque ela é inexperiente e tal. Eles têm alguns conflitos e tal, mas com o tempo eles se transformam em companheiros. Inclusive eu acho que a gente pode usar esse gancho, pelo comentário que você falou, pra falar um pouquinho de dois personagens que são o Buzz e o Destruidor, né? Que são dois personagens que eles aparecem nas histórias, eles têm aquela... tem um mistério, né? Ninguém sabe quem que é o Buzz e fala... Não, o mistério que... não aparece não. Ah, aliás, só falando disso, o mistério não aparece, mas tem na anual uma vilã parecida com ele, com os artifícios de cinema e tal, a Miséria, né? Ah, sim, verdade. Até o nome é bem parecido, Mistério e Misery, tipo. Mas, Mystery e Misery, isso. Mas... Mysterio. É Mysterio, né? Mas, então assim, tem o Buzz, né, que é um cara que é tipo o Mosca, né? Não sei se saiu com o Mosca no Brasil, aquele Human Fly. Foi, né? É tipo Mosca. Isso. E na verdade ele parece mais o Jaqueta Amarela, né? Com mas é que eles citam, né? O projeto Human Fly nas histórias da Garota Aranha e do Buzz e tal. É meio que referência ao. Ele quer a paz que o inimigo destrói. Exatamente. E inclusive ele é acusado de assassinato, fala que ele roubou a armadura e tudo mais. Fica naquele mistério de quem que é o cara, se ele matou mesmo ou não. E o Dark Devil, o Destruidor. É esse demolidor meio misterioso, né, entre aspas, assim. Tem gente que acha que ele é uma reencarnação ou fantasma do demolidor. Ele consegue se teletransportar, coloca fogo nas coisas, tá? Ele é meio demônio. É o que vocês comentaram no início, né? Um demolidor. Sim, é o fogo. É o mesmo fogo lá do motoqueiro, né? O como é que chama? É, os Zaratos. Os Zaratos, é, aquele espírito, né? E esse cara, ele tem. Princípio, né? Isso que eu. Sim, a gente não sabe quase nada sobre ele, só que o Peter não gosta dele. Tanto que no começo... O Peter fala que ele manja o legado do Demolidor. Quando ele vê, ele fala uma vez com o Peter lá, ele até fala alguma coisa. Aí o Peter fala, como você sabe? Você é o Demolidor? Ele, não sei de nada, não vi nada, fui. Mas aí, tem duas minisséries que saíram de três edições cada, né? Uma do Buzz e uma do Dark Devil, que do Destruidor... Que são as que finalmente mostram um pouco mais dos personagens, né? Eu não cheguei a ler elas, eu consegui elas, mas não as li. Mas eu li, inclusive tem um a do Buzz, americano. A do Buzz eu peguei pra ler, mas estava tão chato e eu acabei não terminando. Tem um encadernado americano, as duas juntas, inclusive, as duas minisséries. A gente já pode revelar, né, quem é o Buzz. O Buzz é o Jack Jameson. Exatamente, na história falam lá, né, que ele ficou amigo do cara que ia fazer o teste. Tipo assim, O Jameson estava apoiando o projeto, esse Project Human Fly, né? E aí o JJ estava lá, ele conheceu o cara. Não acredito, o Jameson apoiando super-heróis novos que vão mudar o mundo e vão salvar todos. Escorpião manda lembranças aí, né? E aí acontece lá de... Ele conhece o cara que vai ser o... O Human Fly, né? Que é o Buzz alguma coisa. O nome do cara é Buzz, né? E aí... Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, do Comando Estelar. Isso mesmo. E aí, ele... Uma das pessoas, né? A Marla tá envolvida no projeto e tem uma outra mulher lá que, na verdade, é uma traidora, né? E aí, acontece algumas coisas e esse Buzz, ele acaba morrendo, né? E o JJ, que tava com a armadura lá, leva a culpa, né? Que ele matou e fugiu. E aí, basicamente, é essa a história, né? Sim. E o Buzz, ele fica, tipo... Um companheiro no combate ao crime da May, e na escola, nenhum dos dois sabe a identidade secreta do outro, eles se conhecem melhor, assim, e viram amigos com o tempo. É, a May acaba descobrindo, né, mas porque ela, em um determinado ponto da história lá, a gente fala isso depois aqui, mas, enfim, todos se reuniram em um grande grupo de heróis, né, e aí que todo mundo recebeu um telefone, inclusive, assim, não tinha como eles preverem como seria a realidade 15 anos no futuro, né? Então, era alta tecnologia você ter um telefone, né? Então, ela vê ele atendendo um telefone, né, na escola. Então, ela percebe que ele é o Buzz. Mas... E o Destruidor, ele... A gente já fala... Ah, o Destruidor. Destruidor, eu posso falar que é seu Lee. Então, por favor. É uma zona. É uma zona, mas eu li. É, eu li um pouco a respeito também, mas eu não cheguei a ler a minha. É assim, basicamente... Por cima, assim, lá na Saga do Clone, lá, tem até uma história, na época do massacre, teve até uma... acho que começou no Anos Perdidos isso, que o Ben conheceu uma garota, a Janine, Jardine, Justine, uma coisa parecida com isso. Acho que é Justine, que lá no Anos Perdidos, tanto que teve naquela época do massacre, uma da Teia do Aranha que tinha lá, Massacre. Aí ela era toda voltada para um arco só do Ben com o Kane e essa Justine. Não tinha nada no massacre. Aqui, se o pessoal comprou, se esperando ser massacre, acho que deve ter ficado muito bravo. Aí, então, e foi isso. Ele teve aquele caso Janine, com ela lá e... Janine. Viu? Eu sabia que era J alguma coisa. A Janine aí. E foi isso, ficaram por aí. Enquanto o Kane estava procurando... Mais pra frente a gente vai ver. Ele estava procurando... Ele passou um tempo procurando a May, no passado lá. Ele encontrou esse garoto, que é o Bailey... Como que é? Tá ali... Cara, é Riley, nome, Tyler, eu acho. Riley. Não, é Chili, Tyler, Tolly, Chini. Quem é você tá falando? O que vira? O filho do... É. Então, ele chama Riley, esse é o primeiro nome. Tiny, isso. T-Y-N-E. Riley é o primeiro então, nome. Então, Tiny. É Riley. Então, aí, encontrou esse que era, na verdade, o filho do Ben com essa Justine. Dani, vai ficar Justine. Essa aí é Justine aí. Pra mim não me confundir mais. Que, só que ele tem um problema, já que o pai dele era clone. Ele herdou a... Em vez de herdar os poderes de aranha, ficar feliz, não. Ele herdou a degeneração do pai. O moleque começou a derreter. Aí o Kane, pra salvar ele... O pessoal da Marvel adora isso. Fez um pacto com o capeta lá. Que era o Zaratos, pra tentar salvar. Só que na confusão, envolveu o rei do crime, o Demolidor também. Na hora do pacto lá, o rei do crime ia matar o Kane com um tiro. O Demolidor pula na frente e leva o tiro e morre. E fica às portas da morte. Pra salvar tanto o Demolidor quanto o moleque aí, ele faz o pacto com o Zaratos. Ô, Zaratos, fazer isso. Mistura vocês todo mundo junto aí. Fica todo mundo junto e misturado. E todo mundo vive, todo mundo. Você fica com poder, você fica aqui na Terra, já que o Motocicleta do Fantasma não tá mais por aqui. Então, é bom que você tem um hospedeiro. O Zaratos falou, tá, tô de boa, fazendo nada mesmo. E aí, então esse Dark Devil é mais ou menos o corpo e a mente do Tyler Hane aí, do Hane Tyler aí. Riley Tyne. É, quase isso. A mente do Demolidor também misturado junto com os poderes dos Zaratos. É, ele... Aí, ele salvou o Kane, aí o Kane ficou... É por isso que o Kane tem tanta raiva do Rei do Crime nesse começo aí. Não, porque o que eu tinha visto era mais ou menos isso aí. O único, um pouquinho diferente que eu vi é que ele nasceu com alguns dos poderes, mas com a degeneração. O Kane coloca ele numa daquelas... Sim, isso aí foi antes. Enquanto ele achava um jeito de salvar, como não conseguiu, ele foi lá falar com os Zaratos. Então, mas aí o que eu tava vendo é que... Eu posso ter lido errado, mas... parece que quando o Demolidor leva o tiro, o Kane chama os Aratus pra salvar o Demolidor, não? E aí o Demolidor já morreu e aí os Aratus falam assim, opa, então deixa eu pegar a alma do Demolidor aqui, colocar embaixo do braço e entrar naquele outro cara. É tipo isso, né? Falei a mesma coisa que você, basicamente. É, vamos lá, vamos salvar. Vamos juntar tudo, fica todo mundo feito. Então é isso. Vocês estão comentando sobre o Kane, ele é recorrente nessa primeira fase, né? O Kane, ele mudou um pouco a aparência, ele tá mais velho e tal. Só que o processo de degeneração foi tão intenso que ele não tem mais nenhuma terminação nervosa, ou seja, o cara não sente dor. Ele é extremamente poderoso, muito mais forte do que era antes. E pelo jeito ele é imune a vampiros extradimensionais que querem comer pessoas aranhas. Pois é, né? Só falando, parece que não só tem falando. Totem ou eles têm medo. Mas... E, enfim, esse Kane, ele é o responsável pela primeira, assim, grande derrota da May, né? Que ela toma uma surra épica e foi mais ou menos o que o Dr. Octopus fez na edição 4 lá do Homem-Aranha Clássico. Aconteceu com ela, tipo, ela toma uma surra, fica detonada e tal. E esse início é sempre o Kane, assim, não deixa ela fazer algumas coisas e tal. E ela nem imagina que foi ele que salvou a vida dela, né? Engraçado é que a última edição da Pandora termina exatamente com quem olhando lá de cima. Ah, agora é minha vez, agora eu vou, agora eu se consagro. E acabou a história. Tchau, pessoal, não vai mais sair. Então, seguindo um pouquinho mais aqui nos pontos principais, assim, dessa primeira fase dela, né? A gente já citou aqui alguns arcos, mas tem um dos confrontos, eu não lembro qual edição que é. Não sei se é... Não, não lembro agora. Mas é justamente uma que tem esse Killer Watt, que ela leva um Mega Shock lá e ela perde os poderes, Ah, é, né? Tem vários desses clichês, assim, do Aranha, transportados pra nova realidade, né? Tem edição que perde os poderes, tem edição que ela quer desistir, tem edição que ela fica entre duas pessoas. Esse esquema várias de perder dessas coisas, assim. Esse esquema de perder os poderes é interessante, porque não ficou só perder por perder, né? Tipo assim... Ela perde, ela fica bem umas 10 edições aí sem poderes, né? E ela... Sim, tanto que ela passa bom tempo. É que a gente meio que pulou o desfecho do nome. Ah, mas sim. Ela passa um bom tempo usando o planador do Duende Verde como transporte pra ir pra lá e pra cá. É, digamos que o Norm ele tem alguns enfrentamentos ali, mas depois ele fica de boa, ele sossega um pouco e. É porque... E vira dos mocinhos, digamos assim. É porque, assim, uma característica, das principais características aqui da May, é que ela é uma das personagens que mais redime os inimigos, né? Assim, quase todo mundo que luta contra ela, no final, vira mocinho, né? É tipo o Goku. Sim, a Rapina, o próprio Kane. Então, assim, a Rapina lá, que é a filha do Black Dragon, a Raptor lá, ela vira... Ela não era má desde o início, né? Mas... É, ela era vilã porque o pai era, né? E aí ela acaba causando... O namorado também, tinha um namorado dela aqui. Que era tipo um agente dela, né? Sim. Ela acaba causando um acidente lá com... Ela vai roubar um cara e voa com o cara cai e fica paraplégico, ela se sente culpada por aquilo e tal, e ela regenera, vamos dizer assim, né? E o Norm, no confronto final com a May, eles... Finalmente, o Norm percebe que, tipo assim, é meio... Não tem sentido aquilo, né? Aquilo que eles estão fazendo e tal, e teoricamente ele se regenerou, né? Até a edição 60 ele tá regenerado mesmo. Legal quando o Eric tava lendo isso, ele mandou uma mensagem. Eu não confio nesse nome. Eu ainda fazer besteira. Eu ainda não confio. Até a edição 60. Você vai confiar em alguém com aquela cara de maluco e com uma tatuagem escrita Homem-Aranha dele. Legal, okay. uma das minhas partes preferidas desse todo esse arco do Duende Verde aí. É uma vez que ele. É uma hora que ele vai sequestrar a Mary Jane lá, Mary Jane. Pô, moleque, vê se cresce. Ainda essa porcaria de Parker vs Osborn, eu ajudei a trocar suas fraldas, seu bosta. Ela joga ele lá. Aí ele fala: tia MJ, isso não é justo. Fica... Eu vim te sequestrar, isso não é justo. É, eu tenho que sequestrar, senão não vai dar certo, né? Tá. Vê se cria esse menino. No meio dessa. Pô, tia MJ. Mas no meio dessa luta aí que surge também o treinamento lá do Fury com o Frieza, né? Que ele virou o Golden Goblin, né? Duende dourado. É, o Fury querendo voltar aos tempos de glória lá, ele rouba um dos equipamentos do... Rouba assim, né? Ele acaba roubando, não é dele, ele roubou, né? Um dos equipamentos do Norm e vira o Duende Dourado. Não, mas ele, Ele ia pagar, o cara foi embora. Ah, sim, entendi. Mas, e aí, ok, né, a gente tem aí essa... O arco do Norm termina, né, e aí ele vira amigo mesmo da May, né? Eles eram amigos quando crianças e tal, mas aí vira... Ele começa a apoiar ela, e aí nessa fase sem poderes, que teoricamente ela teria que... abandonar, né, o mundo do heroísmo e tudo mais, ela se sente responsável pela Raptor e tudo mais, né? E aí ela quer continuar a enfrentar o crime e, ok, ela é uma adolescente que tem agilidade e tudo mais, mas sem poderes, né? E aí ela pega o planador e tal e começa a agir com o arsenal do duende, né? Vamos dizer assim. E é nessa mesma época que a Felicity, né, que é a filha do Flash e da Felicia, ela começa a agir com o uniforme do Aranha Escarlate, né? Jaquetinha, aquele uniforme clássico com os lançadores de fora e tal. Ah, jaquetinha. Eu achei que era jaquetinha lá, ela começou a usar. Jaquetinha. É mais ou menos nessa época também que aparece um outro Homem-Aranha mais novo, né? É mais ou menos... Com uniforme vermelho e preto. É bem parecido com o do Peter, o original, né? É preto, a parte azul é preta, assim, mas é bem parecido com a T embaixo do braço. Parece do inferior um pouco também, né? Parece, eu não lembro. Eu acho que era mais... É, por causa do parece preto, né? Parece com o inferior por causa do preto, assim, no lugar do azul. Sim, sim. Mas aí a gente... Esse cara, ele já mostra desde o início que ele é um fã do Homem-Aranha original, né? E aí com o tempo... Acho que a gente pode até comentar, né? Ele é filho da Jessica Drew, né? Jessica Drew. Que exatamente. É a Mulher-Aranha original, né? Exatamente. A primeira aquela. Uma coisa interessante sobre ele, por mais que eu não leia histórias atuais, por motivo de bostice, sou eu que edito os podcasts aqui do Aracnofã, e recentemente a Jessica Drew teve um filho, e o nome dele é exatamente o Gary Gerard. Ah, olha que interessante. Eles mantiveram o nome. É porque, assim, a história que eles citam aqui é que a Jessica Drew, com o tempo, ela perdeu os poderes, né? O experimento lá que deu os poderes pra ela, os poderes foram sumindo com o tempo, então ela parou de agir como heroína, e até porque tinha outras mulheres... Isso aconteceu várias vezes nas histórias dela, eu acho. Ela já chegou a perder os poderes antes. E aí o filho dela nasceu com a mesma doença ou alguma bem parecida com a que ela tinha quando ela era criança, né? Pra quem não sabe, ela nasceu com uma doença no sangue e tal, os pais que eram cientistas colocaram lá ela no... Sempre é naqueles tubos gigantes lá, né? E com um soro lá, baseado em aranha e tudo mais, aí curou ela e deu os poderes de aranha. Ela tentou recriar o mesmo com o filho no desespero e deu os poderes de aranha, só não curou, né, o menino. E aí ele como ele era fã do Homem-Aranha, ele pegou aquele uniforme lá e... É, e tipo assim, ele começou a agir. Né? Aí ele fala, ah, então eu vou usar o resto do tempo que eu tenho pra tentar fazer a diferença, vamos dizer assim, né? Mais ou Sim. menos isso. E é legal que aparece a Julia Carter também, né? Que é a segunda Mulher-Aranha. Ela que fala com o Peter. Sim, também aparece. Tá? Então, ela tem... é uma ligação. Exatamente. E aí, essa edição dela sem poderes, essa fase, né? Eu acho que... Eu não lembro qual edição que é, mas é justamente isso. É num choque que ela leva do Killer Watch lá. E aí, ela volta a ter os poderes justamente em um outro choque, né? Conveniente. Mas, ok. Mas uma parte, mais uma referência às histórias clássicas do Homem-Aranha que tem, né? Tipo uma guerra de gangues que teve, né? Que é justamente do Rei do Crime. Esse Tom DeFalco, né? Que... Tom DeFalco sempre coloca essa temática aí. Sim, sim. Que é justamente... É porque, assim, pra ser uma coisa voltada pra heróis urbanos, né? Combina bastante, né? Não é, tipo, um herói que quer salvar o mundo, enfrentar alienígenas do espaço e tudo mais, né? Sim. Tá lidando com... É mais crime organizado mesmo. Exatamente. E aí tem o Rei do Crime, que tá lá na cadeia de um lado, né? O Canis, perdeu que é um... bastante massa muscular, ou gordura, como prefiro chamar aí. O Canis tá de outro lado, é o cara que tem uns lobos lá e tudo mais. Eu não entendi se ele tem algum poder, alguma coisa. Acho que tem, né? Porque... Ele é cachorro, tipo. Ele é tipo um mutante cachorro. Tipo os homens lobos aqueles que tinham... É. Não, é que os homens lobos, eles viravam lobo. É, eles viravam homens, né? Ele é mais... Ele é tipo ele é só um cara com um lobo, com aparência de lobo. É, e assim, o Canis, ele liberta o Funny Face lá pra ser o braço direito dele, né? E o Rei do Crime... Funny Face, quem não sabe, é aquele bobo da corte, né? Exatamente, que eu acho que aqui não. Já revelam que ele é irmão do 8? Do 8 maluco, Crazy 8, que é justamente... Já revelaram? É, então, ele tá do lado do Rei do Crime, esse Oito Maluco, né? E é nessa fase, mais ou menos, ou um pouco antes. Acho que é antes, é na história do Sexteto Sinistro lá. É Sexteto Selvagem, né? E... Aliás, eu esqueci de citar um membro que é o filho do Dente de Sabre, né? Que é o Garra de Sabre. Ah, sim. E nessa história do Sexteto, o Oito Maluco aparece, né? E fica, tipo, monitorando o irmão mais novo dele, que é o Funnyface, né? E fica o tempo todo, tipo assim... Ah, mamãe sempre fala que não sei lá o quê. Aí o Funnyface fica todo... Ele é tipo o irmão mais novo, né? Fica, ah, você sempre fala da mamãe. E aí nessa época aí da guerra de gangues, entre aspas, tá um irmão de um lado e outro irmão de outro lado, né? E eu acho que a gente... E é nessa fase que, na verdade, deixa eu ver... Não, é um pouco depois. Porque durante essa guerra de gangues, o que finaliza ela é quando o senhor Ninguém lá... Ele vai atirar na Garota Aranha e ela desvia e acerta o Oito Maluco que morre, né? E aí, como ela é uma Parker, ela se sente culpada por isso e tudo mais. E o Funnyface, junto com a mãe dele, né? Que é a... É, alguma coisa fez também. Angel Face. Que é uma inimiga do Duende Verde, Phil Urich, que não saiu no Brasil. Ela... Ou seja, eles usaram uma personagem do meio também, né? Ela... Eles juram... Continuaram a história, eles continuaram, exatamente. Aí eles vão em vingança contra a Garota Aranha e tudo mais, né? E é nessa época aí que ela reúne todos os heróis que ela conhece, né? Pra formar os novos... Sim, guerreiros. Tem a Lady Áquila, tem o Buzz, tem... O Fiuric, que já tá como Duende Verde, né? Ele... Fiuric, é. É, porque quando o nome desistiu, ele falou, tá, já que você quer, fica aí. Fica você como Duende Verde. É interessante. Eu vou ficar só aqui comandando tudo. A própria tudo. Rapina tá junto com eles. É, assim, que ela reformou e tal. É interessante que o Phil Urich, que ele tá o tempo todo vigiando o Norm, né? Achando que ele vai voltar a ser o duende a qualquer momento e tal. E tem uma edição que o Norm, tipo, surpreende ele como se realmente fosse... Ele tivesse mentindo, né? E, na verdade, é porque ele queria fazer o Phil Urich virar o novo duende, né? Então tem essa equipe aí, mas a May, ela comete uma... Ela faz uma cagadinha, né? Que faz ninguém mais confiar nela. Ela, pra acabar com a confusão lá, ela faz um acordo com a Angel Face e fala, oh, se você e seu filho forem embora daqui, a gente resolve essa parada, né? E ela deixa eles fugirem, né? E aí todos os heróis nunca mais confiam na Garota Aranha. Tanto que os novos guerreiros continuam sem ela. Continua, né? Ficou tipo uma equipe aleatória, né? Aparecendo de vez em quando. Se fosse no meio-meia, teria uma revista própria, aquele negócio todo, mas o universo MC2 era bem limitado, né? Inclusive, bem feito também. Sim, sempre teve poucos títulos, né? É, inclusive, tem uma sessão de cartas que eu li um pedaço lá, que era um cara falando lá assim, ah, a revista do Destruidor era muito boa, a minissérie e tal, quando que a gente vai ter uma série regular dele e tudo mais? Aí a resposta do editor era, infelizmente a revista não vendeu bastante para... segurar um título próprio, mas nós também gostamos, tal. Então, assim, eles eram bem sinceros, né? Ó, legal que você gostou, tal, mas não tem público, né? Infelizmente. Pra que ficar jogando um monte de lixo, né? Vamos concentrar no que tá vendendo, que a Garota Aranha. Mesmo assim, não tá vendendo. Exato. Não. Mesmo vendendo o que tá vendendo, não é lá essas coisas. Exato. Também foi nessa época que voltou o Ollie Osnick, né? Que é o Garoto Aranha, né? Antigão, lá dos anos 80, é. Criação do Tom DeFalco, que era um gordinho lá, fã do Dr. Octopus, primeiro. Fã do Homem-Aranha. Primeiro depois ele era fã do Octopus, daí ele fez tipo um cosplay lá e acabou se metendo em confusão. Depois virou fã do Aranha, daí ele também se meteu em confusão. Ele fez um cosplay lá e acabou se metendo em confusão. O mais impressionante é que ele é um dos heróis veteranos, né? Tipo assim, ele fica... Ele tá extremamente chateado porque ele não tem mais desafio à altura dele, né? E ele foi um herói sério em certa época, né? Ele foi o Aranha de Aço, que era um herói até que funcionava, né? No início ele era basicamente piada. Nas histórias antigas do Aranha ele era uma piada. Ele era pra edições assim que não tinham muita relevância. Era mais edições de brincadeira, assim, divertidas e tal. E daí depois ele virou tipo um herói sério, né? Por um tempo. E daí agora ele tá meio que frustrado, né? Pois é, tanto que aparece um inimigo lá, né? Nem lembro qual que era a história agora, mas ele fica todo feliz porque finalmente ele consegue lutar contra alguém. Mas vocês citaram o Kane, né, mais cedo, é interessante a gente falar aqui o que realmente foi o ponto de virada lá do meio-meia pro MC2, né? Que assim, teve tudo que a gente falou do meio-meia já, né? E a diferença do MC2 é que o Kane, ele... perseguiu, vamos dizer assim, a Alison Mulgrain lá e encontrou a May, né? E ele que resgata a May e entrega pra Mary Jane. Então, a May não sabe disso nas histórias até onde a gente leu aqui, né, pra esse programa. Mas, na verdade, o Kane foi o responsável por trazê-la de volta, né? E é interessante que a Ellie... Sim, inclusive é um dos motivos por ele não ter matado a May, né? Lá no primeiro confronto. É, ele falando que não queria lutar contra ela, tá? E é interessante que a Ellison McGrain mostra que... É interessante que mostra que a Ellison, ela desenvolveu um certo afeto pela May, né? Tipo, ela ficou bastante tempo com o bebê, né? E por mais Sim, desde que... a época do... Desde a época do 616, ela já era, ela não era uma pessoa má, tanto que ela revela a verdade pro Rob Robertson, né? Nas edições antigas lá, ela que fala da Tia May, que ela fala May, né, naquela lá, mas daí transformaram em Tia May, enfim. Ela não é uma pessoa má, digamos assim, ela tava fazendo aquilo ali, ela, né? Foi paga pra fazer aquilo, e por mais que fosse moralmente, tipo assim, era uma coisa errada, né? Ela fez porque tava sendo... Se não fizesse, ela morria, mas, né? Exatamente, só que assim, ela entrou naquele mundo, né? Então, assim, ela sabia que era errado, mas ela tem consciência, vamos dizer assim, né? Então ela acabou Sim. se apegando com a May, inclusive ela volta, né, perto do final aqui, nas edições 50, mais ou menos, querendo vingança Sim. contra os Osborne, né? E ela tenta matar o Norman, né? Porque é o... Ela volta, a gente fica achando que ela vai matar o... pra se vingar da May, da Kenny. Aí no final a gente vê que o alvo dela era o Norman. Que é... A única forma dela se vingar do Norman, né, é o último Osborne vivo. E é a May que impede, né? E aí elas começam a desenvolver um relacionamento, entre aspas. Então, assim, quando o Kenny recuperou, a May conseguiu recuperar. Naquela cena que tem a explosão lá do barco, lá, que a gente vê lá no final da Saga do Clone, o Kenny salvou a Allison, que ela ia explodir porque os Scryers iam matá-la. Iam matar todo mundo. Eles iam, tipo, queima de arquivo. Aí o Kenny pega a May e devolve pra Mary Jane. Tanto que ela, quando o Peter chega, a Mary Jane mostra ela... A Mary Jane até fala que será que a gente pode confiar, não sei o quê. Aí o Peter fala, ah, o Kenny pode ter raiva de mim, mas com isso aqui ele não ia brincar. Aí ele descobre que o Duende tá até tentando ganhar mais poderes lá naquela... Foi a reunião do quinteto lá, dos cinco. Era cinco? Isso, era. Então, a reunião dos quinteto, aí o... Aí o Aranha vai lá pra... Falar, se o Norman tá por trás disso, eu vou botar um fim nessa porcaria de uma vez por todas. Eles brigam lá. O Norman joga uma bomba, ele prende a mão do Duende na perna dele. O Norman liga uma bomba lá, o Peter não consegue escapar e a bomba explode, mata o Norman e arrancou. Foi aí que ele perde a perna. O Norman fala, né, se eu calculei bem, essa bomba só vai tirar sua perna, tal, e ele calculou mal pra caramba, né, porque ele morre no processo e o Peter quase que... O legal é que o engraçado é que na reunião do quinteto, né, tinha aquela garota que se transformou em uma garota aranha, né? No segmento 616, ela conseguiu completar, né? Ela ganhou os poderes. Não lembro exatamente o nome dela, mas era... É a sobrinha do Jameson, né? Isso, Matt Franklin. Ela se torna a garota aranha, né? E daí, nessa continuidade da garota aranha oficial, não existia. Então, mas eu acho que é ela. Agora que você falou isso que eu tô pensando aqui, eu acho que ela sai com todas as... Eu vou até procurar aqui. Mas eu acho que tem uma personagem que sai carregando todas as peças da reunião, sabe? Se eu não tô enganado, é ela. Porque realmente, seria um furo grande, né? Porque eles falam que ela foi uma das garotas aranha, mas... Sim. Ela ganhou. Mas não aparece, ela, né, ganhou os poderes na reunião do quinteto. Ela aparece. Ela aparece na reunião do quinteto, mas a reunião do quinteto não acontece da mesma forma que aconteceu no 616. Porque no 616 o Norman chega até a mudar de uniforme, ele acha que ganhou o poder e ganhou a loucura, tem uns negócios assim, né? Sim, sim. É, eu falo porque na hora que a Jessica Drew, a Julia Carter, então, aparecem, elas falam, né, que tiveram tantas garotas aranhas e tal, e aí mostra a Matt Franklin, né? Sim. Sim. Que, inclusive a Matt Franklin nessa época ela agiu como Homem-Aranha também, né? Quando o Peter se aposentou lá na 200, por um tempo ele ficou fora, daí surgiu a Matt Franklin ali. Ela tinha um uniforme igual do Peter. Tô tentando descobrir em qual edição que foi aqui, pra eu só confirmar se é ela. Foi no final, foi na... A que mostra, acho que é a 48. Mas eu realmente não lembro se a Matt Franklin tem algum papel maior na Garota Aranha. Não. Ela não. Vai ter a Aranha lá. Na 49. Depois aparece mais pra frente, mas a Matt... Da reunião do quinteto lá, na 49, quem sai carregando todos os objetos é justamente a Matt Franklin. Não sei se foi coincidência ou se eles pensaram nisso. Pois é. Bom, quando a May faz esse acordo, né, com a... Com os faces, né? O Funny Face e a Angel Face lá. E ela fica se torturando por muito tempo, né? Porque se eles fizerem alguma coisa, vai ser culpa dela, de certa forma, tal, igual o Peter deixou o lado não escapar e tudo mais. E é nessa época que o Peter volta à ação, né? Ele pede lá o Big Brain, né, que eles chamam, o Reed Richards, pra fazer a perna biônica finalmente, né? E aí ele volta à ação por um tempo. Né? É interessante você ver o Peter como Homem-Aranha de novo, né? O fanservice que vocês citaram lá. Sim, é legal que nas primeiras edições lá, mesmo sem a perna, sem uniforme, sem nada, ele vence o Oito Maluco em um hit. Tipo, ele segura uma bola, toca na cabeça dele e tal. É uma cena bem, digamos assim, pra mostrar que o herói tá vivo. Tipo, que o herói continua poderoso, né? Experiente pra caramba. Sim! É. Legal que o Peter lá no começo, quando ele tenta, primeira vez que ele fala, ah, vou voltar, ainda com a perna velha dele, ele dá um pulo, psh, quebra tudo. Ele tenta grudar na parede, esquece que a perna de pau lá não gruda e tal. É engraçado que no final da luta lá com Funny Face e tudo mais, o Peter já tá, né, com a Homem-Aranha e com a perna biônica. E assim, na luta contra o Kenny destruiu a perna. E aí o Reed, ele faz a outra, ele conserta a perna pra ele. E quando ele vai lutar contra esses dois lá, a perna falha, né? E ele fica preso na parede. Aí, a hora que você vê, eles levaram ele pro esconderijo, né? Pra atrair a Garota Aranha e tal. E aí tá o Peter desmaiado, pendurado, com um pedaço da parede no pé, sabe? Eles não conseguiram arrancar o pé da parede. Então, eles quebram a parede e levam um pedaço agarrado no pé. Engraçado. Mas, enfim, a Felicity, né? A gente comentou dela. Ela vira a Aranha Escarlate. É, tanto que ela rouba o uniforme da May. Ela resgata, na verdade. Só pra mostrar que podia. É que o... Tinha uns caras lá roubando. Não, ela rouba. Então, mas é ela que pegou o uniforme da May e levou embora. Aí a May fica achando que esses caras que estão roubando o armário, mas no final era ela que tinha roubado, só pra falar. Ah, eu sei que você é a Garota Aranha, agora eu só quero ser a sua sidekick. Pois é, ela fica querendo... A May, pô, mas eu tenho 15 anos só, pô. É igual nesse desenho novo do Aranha aí, que ele tem 11 anos, 15 anos e já aparece o Miles. Ele vira tipo um tutor, mesmo sendo jovem. Se eu não tô enganado, os caras estavam roubando os armários lá e, tipo assim, ela descobriu isso e aí ela pega dos caras... Antes dos caras. Não, ela pega antes que os caras pegassem, senão ia descobrir. Mas, ok. E aí, é porque eu acho... E é isso aí, ela é filha do... Ela é do filho do Flash com a Feliz. Vale citar que eles não estão mais juntos porque a Feliz descobriu que, de tanto se relacionar com aranha pra lá, aranha pra cá... O negócio dela era outro. Ela acabou se deixando o Flash pra ficar com uma amiga da época de que ela era agente secreta, detetive particular lá. Ela não tem um relacionamento muito bom com a filha também, né? Parece que um dos motivos é justamente o divórcio e tudo. A menina é muito jovem, né? Pois é. E a Felicity, ela assume a identidade de Aranha Escarlate, igual o Ben Reilly e tal, mas ela não tem poderes, né? Então, ela tá sempre... Seja a May, seja a própria Felicia e tal, tá todo mundo falando pra ela não se envolver com isso, né? Inclusive ela quase morre em várias vezes, em vários momentos. É, basicamente o que acontecia com o Peter e a Gata Negra, né? Que ela também vivia se ferrando e via Duende Macabro, quebrava ela. Vinha o outro cara lá, o Mr. Hyde, lá e quebrava ela também, tipo... Essas coisas assim, né, que aconteciam direto. É bem nessa vibe aí de parceiros, mas... Um não quer que o outro se meta. É, e eu acho que o grande final aí, né, que é o que fecha essa primeira fase, é que acontece no meio disso tudo que a gente tá falando aqui, a Mary Jane descobre que ela tá grávida, né? De novo. É legal, adoro a cena que quando eles contam pra... Primeiro que tá na capa da edição, tá lá meio... O cara espantado, fala, eu vou ser o quê? Aí a gente descobre que vai ser irmã. Vai ter irmão. Aí no final, na história, quando o Peter e a Mary Jane falam, então, você vai ter um bebê, um irmãozinho, não sei o quê, e ela... Oh, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Ah, não, deixa pra... fala, né? Como que isso foi acontecer? E aí os dois encaram ela, né? Ela tipo... Não, deixa pra lá. Por isso que é meio legal, tipo, ela tem uma ingenuidade assim que é engraçada, né, inicialmente, porque ela é bem pura de coração, tipo, muitas vezes ela não vê as maldades das outras pessoas, daí ela fala uma coisa, então você vai perceber depois. É, os filhos nunca pensam que os pais fazem essas coisas, né? É um choque, sempre que o filho chega numa idade que ele para e pensa assim, caramba, até por isso que ele não deixava eu ficar no computador até tarde, né? Sabe? É sempre estranho quando você chega nessa idade e descobre isso. Mas, É, a gravidez da Mary Jane é um pouco problemática, né? Numa boa parte da história e tal. Tipo o que a May foi, né? Sim, ela já não é tão jovem, né? Pra ter filho e tal. Daí e aí, assim, ela... E é sempre um mistério, né? Pelo gênio do Peter, é sempre um mistério como é que vai ser o bebê. Mas aí, então, com o tempo, por mais que ela tenha que ficar muito em repouso, ela fica mais na cadeira de roda pra não esforçar muito e tal, a gravidez, ela vai se desenvolvendo, né? A gestação vai rolando e tal, e no fim dá tudo certo, né? E, Magari, você quer ela comentar? Descobre, ela revela que tá grávida na 38 e o infante nasce no 59. Como é edição, né? É o último arco, né, que tem da serpente lá, da Sociedade da Serpente. Nessa época aí também já apareceu a filha do Max Dillon. Sim, a Electra. É, Electra. Ela, a Mika fica falando, você vai se chamar como Electra? É, Electra seria a filha da Electra Natives, né? Vale citar que a Electra, o Wolverine e a Electra tiveram uma filha, que é a Garda Astral. Como é? A Garda. Ah, eu não queria ver, mas não lembro. O nome da mulher. Então, Wolverine e a Electra tiveram aquela filha que tem os poderes da Psylocke, né? Ah, então. Tem que ver isso. Garda Psylocke. Wild Thing, é tipo coisa selvagem. A gente traduziu na. Ela apareceu naquela 05, né? Que é uma edição da Wizard. A meia. Que o Eric até tava chocado aí. Ah, pois é, porque assim, todas as ilustrações do Garota Aranha, como eu falei lá no início, né? Ela não é muito sexualizada e tudo mais e tal. E essa capa da meio, ela é tipo pá na cara, né? Tipo assim, a meio tá. Caramba. O Franklin tá todo nervoso atrás, tentando olhar pra câmera, sabe? Não bateu o olho. Ah, é a pose da Jessica Drew, né? Isso, na capa. É, a pose que deu muito polêmica. Aqui no Brasil, normalmente as editoras pulam, mas a Wizard, eu acho que foi numa época, ela tinha essas edições meio, né? Porque assim, as editoras tinham as edições zero, tinham as edições menos um e tal, e aí a Wizard pensou assim: que numeração que eu ponho que ninguém vai pôr? Aí eu colocava a 1 e 2, né? A meio. E aí tem várias... Mas apesar de ser meio, ela não se passa entre o What If e a 1. Ela se passa depois da 14 lá, tipo, tem uma posição cronológica certinha. A Mary Jane é bem antes da Mary Jane ficar grávida e tal, mas é até interessante que... Sim, a May tá com o cabelo curto. É interessante curto que ainda. O Jimmy e a Heather, que a gente não citou muito ela, tá? Porque é um dos personagens da escola lá, mas assim, ela é tipo patricinha e tal, que acaba ficando com ele e eles se apaixonam mesmo pra frente, né? Mas nessa meio que se passa lá atrás, ela se aproveita dele, né? E eles desconsideram isso completamente depois, né? Não tem nenhum questionamento. É, essa meio aí é de 99. Assim, de junho de 99. As histórias já estavam... É, bem no início ali. Bom, e aí... Então, e tem essa história da coroa da serpente, da Sociedade da Serpente aí, que aparece o deus da serpente, que é o Seth, ou Seth, sei lá. E tem até uma cena que faz uma referência a Se Esse For Meu Destino, lá, que a May fica presa numa cruz gigante embaixo da água lá. Ela tem que escapar. Sim. Eles vão pra uma realidade alternativa, que é a realidade de onde veio o Seth, pra eles libertarem lá os Vingadores que estavam sendo presos lá. Aí volta o Capitão América, volta o Thunderstrike, que é trovejante aqui, né? Isso. É aquele... O Thor, segundo Thor, né? O Masters. Que é o pai do Thor, que tá nos Vingadores atual, nos a Next. Aparece também tem o filho do Fanático, né? No J2. Né? Não sei o que, Zane Marco, acho que é, né? Filho do Ken Marco, que é o primeiro Fanático. E nesse universo alternativo aí, inclusive, tem até um Peter do mal lá, que eles dois, ele e a May acabam brigando, a May fica, meu Deus, eu tenho que bater no meu pai, mas ele não é meu pai, ele é vilão, é difícil. Lembra bastante a própria May da Terra-X lá, né? Que é também. Maligna. É, exatamente. Que é a May... É, começa maligna, né? Mas depois volta ao normal. Uhum. E aí termina com... Enquanto tá essa briga que envolve praticamente todos os personagens do MC2, essa briga com a coroa, com a Sociedade Serpente, no meio dessa briga aí, a Mary Jane entra em trabalho de parto, a gente fica vendo os dois, o lado dele, da porradaria, e o lado da Mary Jane indo pra dar a luz lá. Aí no final, a May chega lá, o Peter tá até chorando, ó, a May fala, ih, deu ruim. Quem foi? Levaram embora de novo, moleque? Como que é a história? Eu já tava ligando pro Kane, né? Ô, Kane, tem mais trabalho pra você aí. Tem mais trabalho pra você, o Kane é a cegonha. Aí o Peter fala que tava chorando de felicidade porque deu tudo certo. Ela vai lá e conhece o pequeno Benjamin. Peter. Que agora, a partir daí, né? A partir dessa edição, a gente tem o irmão da May e, inclusive, tem algumas histórias do pequeno Benji, que é historinhas divertidas, assim, de uma página, tirinhas, tipo Pony Parker, assim, que mostram ele com outros bebês, conversando, tá? Isso é mais pra frente. Só um pouco mais pra frente. ele crescer um pouquinho mais. Agora ele é só um recém-nascido mesmo. Ah, enquanto ele não começa a escalar a parede por aí. A 60, só pra fechar, é tipo um encerramento dessa fase aí. É, tanto que ela é chamada de legado. A gente vê uns encerramentos de vários pequenos arcos que tava tendo. Tem a May finalmente forçando uma amiga dela que, pelo jeito, sofria em casa, apanhava, a procurar ajuda. E vai assim, ela vai falando das heroínas que ela vai seguir o legado agora, blá, blá, blá. Também é importante lembrar que o Pat Olaf, mais ou menos nessa época, ele sai dos desenhos e o Home Friends, que é o criador original da Garota Aranha, junto com o Tom DeFalco, ele volta. É, eles já estavam meio se revezando as histórias. Aí depois entra o Pat Olaf e depois entra o Saul Buscema, é melhor. O Saul Buscema foi de arte finalista, né? Ficou o Home Friends, daí o Saul Buscema responsável por dar uma cagadinha depois na arte ali, né? Coloca uma sobrancelha feia, uma testa feia. Só pra quem tá ouvindo o programa, né, e às vezes não leu, ou quer reler, ou, sei lá, leu por instância, sei lá o que foi, e quer ver a revista e tudo mais, é só uma forma de onde vocês podem achar tudo que nós falamos aqui, né? É só comentar que na Homem-Aranha 198 da Abril saiu a What If, a principal, né? Que gerou tudo isso. E aí depois, da Teia do Aranha 125 até a 129, saíram as 8 primeiras edições, certo? Falando por enquanto só da Abril aqui. E aí, no Almanac Marvel da Pandora, saíram as edições 9 até a 12. Sim. Então, além disso tudo aqui, a Salvati lançou, né, naquela capa vermelha, os heróis mais poderosos da Marvel, da Garota Aranha, né, que é a 69. Tanto a What If, quanto a Garota Aranha até a edição 7, né, igual o Magalhães comentou. Continuação? Provavelmente não, porque essa capa vermelha é uma edição pra cada personagem, né? Eu acho que eles não vão repetir personagem. Aí, infelizmente, também a Garota Aranha, lá nos Estados Unidos, ela tem um encadernado meio... Como tem vou alguns, falar? Né? Tem, é, então, tem alguns encadernados. Aquele não é encadernado. Tem info, tipo, a primeira fase, basicamente, né? Saiu... É, tem... é como se fosse formatinho. É, como o Eric falou, como se fosse formatinho. É tipo aqueles encadernados, tipo dos Fugitivos, dos Inumanos, que a Panini lançou. A segunda fase dela tem encadernado. Sim. Então, e é isso. Aí tem as Espetacular, não sei se saiu encadernado. Tem as que saíram só online, que aí não tem como sair encadernado mesmo. É, mas assim, a gente nós faremos um novo programa da Garota Aranha no futuro, né? Então nós falaremos desse restante aí. Não sabemos ainda se vai ser só mais um ou dois programas e tal. Vamos ver como que vai rolar aí a... Como é que vai ser, né? Mas a gente pede que vocês comentem o que vocês acharam do programa e tal, até pra gente, quem sabe, adiantar um pouco essa parte 2, né? A minha ajuda. Eu já tô há mais de um ano brigando por isso. Acho que mais de dois, hein? Alguém quer fazer um comentário? Não, mas eu brigando realmente. De vamos no próximo, é verdade, um ano. Verdade. Alguém quer fazer um comentário? A May é deusa, que é a melhor super-heroína da Marvel. Isso não é brincadeira, ela é a melhor super-heroína da Marvel. Melhor título de super-heroína. Que Carol Danvers é uma bosta. E que a representante oficial feminina da Marvel tem que ser a Garota Aranha eternamente. Só isso. Tinha uma equipe traduzindo aí as histórias, mas eles desistiram. Coisa mais irrelevantes como estudar. Exatamente. Talvez voltem. Vamos ver agora nas férias, fazer um intensivo aí de 2-3 edições por semana, quem sabe? Bom, então, só lembrando, né, que o Tweepcast, esse programa que vocês estão acabando de ouvir, é um programa lá do site aracnofan.com.br, né? Lá a gente tem outros podcasts também, de revistas clássicas do Homem-Aranha, que é do Tweepview Classic, de revistas atuais da Panini, que é o Tweepview. Tem o Tweep News, que a gente comenta algumas notícias, e provavelmente ano que vem ele vai mudar um pouco o formato, ano que vem, 2018, né? E a gente está fazendo esporadicamente alguns Tweep Nows também, falando das revistas dos Estados Unidos, né? No canal do YouTube tem saído vídeos, principalmente do Magaren, né? Mostrando algumas coisas, comentando algumas edições da Salvati, de vez em quando sai algum hangout e tal. Então a gente convida vocês a assinarem o canal pra ficar por dentro aí quando tiver vídeo novo. E as redes sociais, né? Tem Twitter, Facebook, grupo no Facebook, grupo no WhatsApp. Só pesquisar por Aracnofan que encontra, né? E também o nosso padrinho, né? Pra quem quiser apoiar a gente, além de só divulgar os programas e tudo mais, você pode fazer uma doação pro site, né? Pra ajudar as despesas e tudo mais. E também receber algumas recompensas em troca disso, né? A propósito, no último Tweepcast, no mês de outubro de 2018, nós anunciamos uma promoção, né? De que nós presentearíamos alguém com algum encadernado ou alguma coisa. Assim, a gente não falou o que era na época, né? Mas presentearemos alguém com alguma coisa em um concurso de memes do Homem-Aranha dos anos 60, né? Então, vamos falar quem foi o ganhador, né? Minha voz deve estar diferente porque eu vou gravar isso depois. Com 94 curtidas, coincidentemente referenciando a Garota Aranha, o vencedor foi o Léo Alves. Então é isso, parabéns. Parabéns por ter disputado sozinho, né? Teve pelo menos umas 4 pessoas, 3 pessoas. Mas a pessoa levou aí, essa pessoa que a gente falou, mas nós não sabemos agora, que estamos falando no passado, estamos falando no meio-meio, mas o anúncio foi no MC2, não sei, sei lá. A pessoa... Então o anúncio foi quando o Vale. A pessoa levou um encadernado, né, do Homem-Aranha no Ar, A Face Oculta, né? Então, nós entraremos em contato aí. Então é isso, gente. Obrigado pela participação e... Os advogados entraram em contato. Valeu. Falou. Spider-Man.